A história de Jesse, a grande família e a talamasca. Os mortos não compartilham. Embora estendam as mãos para nós a sepultura duro que sim, eles não nos entregam seus corações. Entregam suas cabeças, a parte que vigia. Stan Rice, de Their Share, Body of Work, 1983. Cubram o rosto dela. Meus olhos se ofuscam. Ela morreu jovem. John Webster. Talamasca. Investigadores do paranormal. Nós vigiamos e estamos sempre aqui. Londres, Amsterdã, Roma. Jesse gemia, adormecida. Era uma delicada mulher de 35 anos, com longos cabelos ruivos e cacheados. Estava afundada num disforme colchão de plumas, aninhada de um leito de madeira, que pendia do teto em quatro correntes enferrujadas. Em algum lugar da enorme casa, um relógio bateu. Ela precisava acordar. 2 horas até o show do Vampiro Lestar. Mas não podia abandonar as gêmeas agora. Aquilo era novo para ela. Essa parte acontecendo tão depressa, e o sonho era enlouquecedoramente embaçado. Como tinham sido todos os sonhos com as gêmeas. No entanto, ela sabia que as gêmeas estavam novamente no meio do deserto. A multidão que a cercava era perigosa. E as gêmeas, como estavam diferentes, tão pálidas. Talvez fosse ilusão esse brilho fosforescente, mas elas pareciam reluzir na obscuridade. E seus movimentos eram tão lânguidos, quase como se estivessem presas no ritmo de uma dança. Enquanto se abraçavam, pessoas jogavam-lhes tochas acesas. Mas, veja, alguma coisa estava errada, muito errada. Uma delas agora estava cega. Seus olhos estavam cerrados com força. A pele, tenra, estava enrugada e funda. Sim, tinham arrancado seus olhos. E a outra? Por que faz sons tão terríveis? Fique quieta. Não lute mais. Disse a cega, na linguagem antiga que era sempre compreensível nos sonhos. E da outra gêmea veio um gemido horrível. Gutural. Ela não podia falar. Tinham cortado sua língua. Não quero ver mais nada. Quero acordar. Mas os soldados estavam abrindo caminho por entre a multidão. Alguma coisa horrível ia acontecer e as gêmeas de repente ficaram imóveis. Os soldados as agarraram, separaram-as. Não as separem. Não sabem o que isso significa para elas? Afastem as tochas. Não lhes ponham fogo. Não queimem seus cabelos vermelhos. A gêmea cega estendeu a mão para a irmã, gritando o nome dela. Mekari. E Mekari, a muda, que não podia responder, rugia como um animal ferido. A multidão afastava-se, abrindo caminho para 2 enormes caixões de pedra, cada um carregado numa grande e pesada carreta fúnebre. Rústicos, os sarcófagos. No entanto, as tampas tinham a forma tosca de rostos, membros humanos, que tinham feito as gêmeas para serem colocadas naqueles caixões. Não posso suportar isso. Os caixões baixados, as gêmeas arrastadas para eles, as tampas de pedra erguidas. Não façam isso. A cega está lutando como se conseguisse ver. Mas está sendo subjugada. Está sendo erguida e colocada dentro do caixão de pedra. Em terror mudo, Mekari está observando, embora ela própria esteja sendo arrastada para o outro caixão. Não baixe a tampa, ou gritarei por Mekari. Por ambas. Jesse sentou-se, olhos abertos. Havia gritado. Sozinha nessa casa, sem ninguém que a ouvisse, ela gritara. Ainda podia sentir o eco. Depois, mais nada. A não ser o silêncio acomodando-se à sua volta e os leves estalos nas correntes da cama. O canto dos pássaros na floresta, nas profundezas da floresta. E sua própria consciência curiosa de que o relógio batera às 6 horas. O sonho desvanecia-se rapidamente, Tentou desesperadamente prendê-lo, ver os detalhes que sempre desapareciam. As roupas daquelas pessoas estranhas, as armas que os soldados portavam, os rostos das gêmeas. Mas já tinham sumido. Só restava a sensação, uma aguda consciência do que acontecera, e a certeza de que o vampiro Lestat estava ligado a esses sonhos. Sonolentamente consultou o relógio. Não havia tempo. Queria estar na plateia quando o vampiro Lestat entrasse. Queria estar bem junto do palco. No entanto, hesitava, olhos fixos nas rosas brancas, na mesa de cabeceira. Lá fora, através da janela aberta, via o céu meridional, cheio de uma luz alaranjada. Pegou o bilhete junto às flores e tornou a lê-lo. Minha querida, acabo de receber sua carta. Pois estou longe de casa e ela levou algum tempo para me alcançar. Compreendo o fascínio que essa criatura Lestat representa para você. Até no rio tocam a música dele. Li os livros que você enviou. E sei que você investigou essa criatura para a Talamasca. Quanto aos sonhos com as ruivas, precisamos conversar sobre isso. É da maior importância. Pois existem outros que têm tido esses sonhos. Mas eu lhe imploro. Não. Eu lhe ordeno que não vá a esse show. Precisa ficar em Sonoma até eu chegar. Partirei do Brasil assim que puder. Espere por mim. Com todo amor, sua tia, Maharat. Lamento muito, Maharat. Ela sussurrou. Mas era impensável, não é? E se alguém no mundo podia entender, esse alguém era Maharat. A Talamasca, para quem ela trabalhava havia 12 longos anos, nunca perdoaria se ela desobedecesse às ordens. Mas Maharat sabia a razão. Maharat era a razão. Maharat perdoaria. Tonta. Ainda não se libertaram do pesadelo. Os objetos do quarto estavam desaparecendo nas sombras. No entanto, a luz do crepúsculo de repente ficou tão clara que até os montes cobertos de floresta a refletiam, e as rosas estavam fosforescentes, como a carne branca das gêmeas no sonho. Rosas brancas? Tentou lembrar algo que ouvira sobre rosas brancas. Mandam-se rosas brancas a um enterro. Mas não. Maharat não queria dizer isso. Jess estendeu a mão. Pegou um dos botões e as pétalas soltaram-se imediatamente. Tanto perfume. Apertou-as contra os lábios e uma imagem vaga, porém brilhante, voltou-se daquele verão tão antigo. De Maharat nesta casa. Num aposento iluminado por velas, deitada num leito de pétalas de rosa. Tantas pétalas brancas, amarelas e rosadas, que ela juntara nas mãos e pressionara contra o rosto e a garganta. Jesse tinha mesmo visto aquilo. Tantas pétalas de rosa presas nos longos cabelos vermelhos de Maharat. Cabelos como os de Jesse. Cabelos como o das gêmeas no sonho. Espessos, cacheados e manchados de dourado. Era um de uma centena de fragmentos de lembranças que ela depois jamais conseguiria encaixar num quadro completo. Mas não tinha mais importância o que ela conseguia ou não lembrar daquele perdido verão de sonhos. O vampiro Lestat esperava. Haveria um final, se não uma resposta, não muito diferente da certeza da morte. Saiu da cama. Vestiu a velha jaqueta que ultimamente vinha sendo sua segunda pele, juntamente com a camisa masculina, aberta no pescoço, e o jeans. Enfiou as gastas botas de couro. Passou a escova nos cabelos. Agora deixara deserta a casa que ela invadira naquela manhã. Dava-lhe pena abandoná-la, mas muito mais difícil tinha sido vir. À primeira luz, ela chegara à beira da clareira. Pasma ao descobri-la imutável depois de 15 anos. Uma estrutura extensa construída no sopé da montanha, telhados, varandas e colunas escondidos no azul das flores da trepadeira. Mais acima, meio escondidas na relva das encostas, algumas janelinhas secretas absorviam a primeira luz da manhã. Sentia-se uma espiã ao subir os degraus da entrada. A velha chave na mão. Parecia que ninguém ia lá havia meses. poeira e folhas secas por toda a parte. Porém, havia as rosas esperando em seu jarro de cristal, e a carta presa à porta, a nova chave dentro do envelope. Durante horas, ela vagou, revisitou e explorou. Não importava o cansaço, ter dirigido a noite inteira. Tinha que percorrer os longos corredores ensombreados, obscuros, atravessar os aposentos espaçosos e imponentes. O lugar nunca se assemelhara tanto a um palácio rústico, com suas enormes vigas de madeira sustentando as toscas tábuas do teto. O cano da chaminé erguendo-se, enferrujado, das pedras das lareiras redondas. Até a mobília era enorme. As mesas feitas de moss, cadeiras e sofás de madeira crua cobertos de macias almofadas de plumas. Estantes e nichos escavados nas paredes de tijolos sem pintura. Tinha a grandeza crua da Idade Média. Os cacos e as peças de arte maia, as taças etruscas e as estátuas hititas pareciam pertencer ao ambiente, em meio às paredes largas e aos soalhos de pedra. Era como uma fortaleza. Dava segurança. Só as criações de Maharet eram cheias de cores brilhantes, como se as tivessem sugado das árvores e do céu lá fora. A memória não exagerava sua beleza. Macios e espessos, os tapetes de lã que mostravam o padrão abstrato de grama e flores do bosque em toda a parte, como se o tapete fosse a própria terra. E as inúmeras almofadas de retalhos, com suas curiosas figuras de bastões e símbolos estranhos, e finalmente as enormes tapeçarias de retalhos. Tapeçarias modernas cobrindo as paredes com desenhos infantis de campos, regatos, montanhas e florestas. Céus com sol e lua juntos, cheios de nuvens gloriosas e até mesmo chuva caindo. Tinham a força vibrante da pintura primitiva, com seus milhares de minúsculos retalhos de pano, costurados cuidadosamente para criar os detalhes da água em cascata ou das folhas caindo. Ver tudo aquilo de novo tinha acabado com Jessie. Por volta do meio-dia, faminta e atordoada pela longa noite sem dormir, ela criou coragem para erguer a tranca da porta traseira, que levava aos aposentos secretos, sem janelas, no seio da própria montanha. Ofegante, seguiu pelo corredor de pedra. O coração rebombava quando ela encontrou a biblioteca destrancada e acendeu as luzes. Ah, 15 anos antes, simplesmente o verão mais feliz de sua vida. Todas as suas maravilhosas aventuras depois, caçar fantasmas, para Talamasca. Nada tinham sido comparadas àquele tempo mágico e inesquecível. Ela e Maharet, juntas nessa biblioteca, a lareira acesa, e os inúmeros volumes de história da família, divertindo-a e causando-lhe espanto. A linhagem da grande família, como Maharet sempre chamava. O fio a que nos agarramos no labirinto que é a vida. Com tanto carinho, ela pegara os livros para Jessie. Abrira para ela os cofres que continham os antigos rolos de pergaminho. Jessie não aceitara inteiramente, naquele verão, as implicações de tudo o que vira. Houvera uma confusão lenta, uma deliciosa suspensão da realidade. Como se os papiros cobertos com símbolos que ela não conseguia classificar pertencessem mais verdadeiramente aos sonhos. Afinal, Jessie já era então uma arqueóloga experimentada. Já passara algum tempo em escavações no Egito e em Jericó. No entanto, não conseguia decifrar aqueles estranhos símbolos. Pelo amor de Deus, quantos anos tem essas coisas? Durante muitos anos depois disso, ela tentara recordar outros documentos que vira. Um dia entraram na biblioteca e descobriram um aposento secreto com a porta aberta. Percorrendo um corredor comprido, ela passara por outros aposentos às escuras. Finalmente encontrara um interruptor e vira um grande depósito cheio de tabletes de argila. Tabletes de argila cobertos de minúsculas figuras. Sem dúvida, os tivera nas mãos. Outra coisa acontecera, então. Algo que ela nunca quisera realmente recordar. Havia outro corredor. Sabia com certeza que havia uma escadaria curva, de ferro, que a levou para aposentos mais abaixo, com paredes de terra nua. Lâmpadas minúsculas estavam presas em antigos soquetes de porcelana. Ela puxara cordões para ligá-las. Certamente tinha feito isso. certamente abriram uma pesada porta de sequoia. Ao longo dos anos depois, tudo aquilo lhe voltara em pequenos vislumbres. Um aposento vasto, de teto baixo, com cadeiras de carvalho. Uma mesa e bancos que pareciam feitos de pedra. Que mais? Alguma coisa que a princípio parecia inteiramente familiar. E então? Mais tarde, nessa noite, ela só se lembrava da escada. De repente, eram 10 horas. Ela acabava de acordar e Maharat estava parada ao pé da cama. Maharat se aproximara e a beijara. Um beijo carinhoso, tão gostoso, provocara-lhe uma sensação latejante. Maharat dissera que a tinham encontrado ao pôr do sol, perto do regato, dormindo na clareira, e tinham-na trazido para dentro. Perto do regato? Durante meses depois disso, ela realmente lembrava-se de ter adormecido ali. Na verdade, era uma lembrança muito vívida da paz e imobilidade da floresta, da água cantando sobre as rochas. Mas nunca acontecera, disso ela agora tinha certeza. E agora, 15 anos depois, não conseguia encontrar qualquer prova dessas coisas semi-esquecidas. Os aposentos estavam trancados para ela. Até mesmo os volumes da história familiar estavam fechados em estantes de vidro que ela não ousava quebrar. Porém, nunca acreditara com tanta firmeza no que conseguia recordar. Sim, tabletes de argila cobertos com minúsculas figuras feitas de palitinhos. Pessoas, árvores, animais. Ela as vira, retirara-as das prateleiras e segurara-as sob a fraca luz do teto. E a escadaria e o aposento que a assustara? Não, a aterrorizara. Sim, tudo ali. No entanto, ali tinha sido um pássaro, naqueles cálidos dias e noites de verão, quando ela ficava a hora sentada conversando com Maharat. Dançava com Mael e Maharat à luz da lua. Esqueça agora a dor de depois. Tentando entender por que Maharat a enviou de volta a Nova York para nunca mais voltar para cá. Minha querida, o fato é que a amo demais. Minha vida vai dominar a sua, se não nos separarmos. Você precisa ter liberdade, Jesse, de traçar seus próprios planos, sonhos, ambições. Não tinha voltado ali para reviver a velha dor, e sim para tornar a conhecer por pouco tempo a alegria que desaparecera. À tarde, lutando contra o cansaço, ela finalmente saíra da casa e descera a longa alameda entre os carvalhos. Tão fácil encontrar as velhas trilhas através do denso bosque de sequoias. E a clareira, rodeada de samambaias e trevos nas margens íngremes e rochosas do regato. Ali, Maharat uma vez a guiara através da escuridão total, passando por dentro da água e por um caminho de pedras. Mael juntara-se a elas. Maharat servira vinho a Jesse. E tinham cantado juntas uma canção que Jesse depois nunca conseguiu recordar, embora de vez em quando se descobrisse cantarolando a estranha melodia com uma exatidão inexplicável. E então interrompia-se, agora consciente, e não conseguia encontrar novamente a nota certa. Poderia ter adormecido perto do regato, em meio aos sons confusos da floresta, tal como a falsa lembrança de anos antes. Tão ofuscante o verde brilhante dos bordos banhados pelos raros raios de luz. E as sequoias como pareciam monstruosas no silêncio ininterrupto. Gigantescas e indiferentes, erguendo a centenas de metros sua escura folhagem rendilhada que terminava na margem irregular do céu. E ela entendera o que o show daquela noite, com a gritaria dos fãs de Lestat, exigiria de si. Mas teve medo do que o sonho das gêmeas recomeçasse. Finalmente voltou para casa e levou consigo as rosas e a carta. Seu antigo quarto. 3 horas. Quem dava corda nos relógios desse lugar, para que soubessem das horas? O sonho das gêmeas a espreitava. E ela estava simplesmente cansada demais para continuar lutando. Sentia-se muito bem ali. Nenhum fantasma do tipo que ela encontrara tantas vezes em seu trabalho. Só a paz. Deitou-se na velha cama pendurada, na colcha de retalhos que ela mesma fizera com tanto cuidado, naquele verão, com Margaret. O sono e as gêmeas chegaram juntos. Ela agora tinha 2 horas para chegar a São Francisco, e precisava deixar a casa, talvez em lágrimas novamente. Verificou os bolsos, passaporte, documentos, dinheiro, chaves. Pegou a bolsa de couro, pendurou-a no ombro e desceu depressa ao corredor para a escada. A noite caía depressa e quando a escuridão cobrisse a floresta nada ficaria invisível. Ainda havia um pouco de sol no saguão principal. Pelas janelas do oeste, uns poucos raios compridos e empoeirados iluminavam a gigantesca tapeçaria na parede. Jesse prendeu a respiração ao olhar para ela. Sempre fora a sua favorita, pelo desenho intrincado, pelo tamanho. A princípio, parecia uma grande massa de pequenos retalhos ao acaso. Então, gradualmente, a paisagem emergia dos milhares de pedaços de pano. Durante um segundo, ela ficava à vista. Em seguida, dissolvia-se. Era o que acontecera vezes, sem conta, naquele verão, quando, bêbada de vinho, ela caminhara de um lado para outro diante da tapeçaria, perdendo o desenho, depois recuperando-o. A montanha, a floresta, a minúscula aldeia aninhada no vale verdejante. Lamento muito, Margaret. Tornou a sussurrar. Tinha que ir. Sua viagem estava quase no final. Mas ao desviar os olhos, alguma coisa na tapeçaria chamou sua atenção. Virou-se e tornou a estudá-la. Figuras que ela nunca tinha visto. Mais uma vez, tudo era apenas um enxame de retalhos costurados. Então, o flanco da montanha emergiu aos poucos, depois as oliveiras. E, finalmente, os telhados da aldeia. Não mais que casebres amarelos espalhados no solo liso do vale. As figuras. Ela não conseguia encontrá-las. Até tornar a desviar os olhos. Pelo canto do olho, viu-as por uma fração de segundo. 2 figuras minúsculas abraçadas. Mulheres de cabelos vermelhos. Lenta, quase cautelosamente, tornou a voltar-se para o quadro. Seu coração batia irregularmente. Sim, ali. Mas seria uma ilusão? Atravessou o saguão até postar-se diretamente diante da tapeçaria. Estendeu a mão e tocou-a. Sim. Cada bonequinha de pano tinha por olhos 1 par de minúsculos botões verdes, um nariz cuidadosamente costurado e a boca vermelha. E os cabelos eram de lã vermelha, enrolados em ondas e delicadamente costurados sobre os ombros alvos. Ela ficou olhando, meio incrédula. No entanto, ali estavam elas, as gêmeas. E enquanto ela estava ali parada, petrificada, o aposento começou a escurecer. A última luz escondera-se atrás do horizonte. A tapeçaria dissolvia-se, diante dos olhos dela, até tornar-se um desenho abstrato. Aturdida, ouviu o relógio bater 1/4 de hora. Telefonar para Talamasca. Ligar para David, em Londres. Contar-lhe alguma coisa, qualquer coisa. Mas isso estava fora de cogitação, ela sabia. Partia-lhe o coração saber que, não importava o que lhe acontecesse nessa noite, a Talamasca jamais ficaria sabendo da história inteira. Forçou-se a sair. Trancar a porta atrás de si. Atravessar a varanda larga e descer a extensa alameda. Não compreendia inteiramente seus próprios sentimentos, porque estava tão perturbada à beira das lágrimas. Aquilo confirmava suas suspeitas, tudo o que achava que sabia. No entanto, estava assustada. Estava realmente chorando. Espere por Margaret. Mas isso ela não podia fazer. Margaret iria conquistá-la, confundi-la, afastá-la do mistério em nome do amor. Foi o que acontecera tanto tempo antes, naquele verão. Já o vampiro Lestat não escondia coisa alguma. O vampiro Lestat era a peça crucial do quebra-cabeças. Vê-lo e tocá-lo seria dar validade a tudo. O Mercedes Sport vermelho funcionou instantaneamente. E com uma chuva de cascalho ela recuou. Fez a volta e pegou a estrada estreita e sem pavimentação. A capota estava arriada. Ela estaria congelada quando chegasse em São Francisco, mas não tinha importância. Adorava o ar frio no rosto. Adorava dirigir em disparada. A estrada mergulhava imediatamente na escuridão da floresta. Nem mesmo a lua que se erguia conseguia penetrar ali. Aumentou a velocidade para 100 km, fazendo facilmente as curvas bruscas. Sua tristeza de repente ficou maior, mas não havia mais lágrimas. O vampiro Lestat. Quase lá. Quando finalmente alcançou a estrada municipal, ela dirigia em alta velocidade, cantando para si mesma coisas que mal conseguia ouvir, por causa do vento. A escuridão total chegou quando ela estava passando pela linda cidadezinha de Santa Rosa, para juntar-se à corrente larga e veloz da autoestrada 101, sul. A névoa do mar estava entrando, transformando em fantasmas os montes escuros a leste e a oeste. Mas a luz brilhante das lanternas traseiras dos outros carros iluminava a estrada à sua frente. Sua excitação crescia. Uma hora até Golden Gate. A tristeza a abandonava. Durante toda a vida, tivera confiança, sorte. De vez em quando ficava impaciente com as pessoas mais cautelosas. E apesar do seu senso de fatalidade nessa noite, da aguda consciência dos perigos que se aproximavam, ela sentia que sua sorte costumeira a acompanhava. Não estava realmente com medo. Nascera com sorte, em sua opinião. Encontrada na beira de uma estrada minutos depois do acidente de carro que matara sua mãe, grávida de 7 meses. Um bebê abortado espontaneamente do ventre moribundo, chorando alto para limpar seus pequenos pulmões, quando a ambulância chegou. Durante 2 semanas não tivera nome, enquanto jazia no hospital da cidade, condenada à esterilidade e frieza das máquinas. Mas as enfermeiras a adoravam. Deram-lhe o apelido de Pardal e ninavam-na sempre que podiam. Anos mais tarde escreveriam para ela, mandando-lhe as fotos que tinham tirado, contando suas pequenas histórias, o que aumentara muito sua sensação de ter sido amada. Foi Margaret quem finalmente fora buscá-la. Identificando-a como a única sobrevivente da família Reeves, da Carolina do Sul, e levando-a para Nova York para morar com primos de nome e família diferentes. Lá ela cresceu, num luxuoso apartamento duplex na Avenida Lexington, com Maria e Matthew Goodwin, que lhe deram não apenas amor, mas tudo o que ela desejou. Uma babá inglesa dormiu em seu quarto até ela fazer 12 anos. Não se lembrava de quando soubera que sua tia Margaret pagava suas despesas, que poderia estudar em qualquer universidade, seguir a carreira que desejasse. Matthew Gooding era médico. Maria tinha sido bailarina e professora. Ambos eram sinceros em seu carinho por Jessie, sua dependência em relação a ela. Ela era a filha que sempre quiseram, e aqueles anos foram ricos e felizes. As cartas de Margaret começaram antes que ela tivesse idade para ler. Eram maravilhosas, frequentemente cheias de coloridos cartões postais e estranhas notas de dinheiro dos países onde Margaret vivia. Aos 17 anos, Jessie tinha uma gaveta cheia de rúpias e liras. Mais importante, ela tinha em Margaret uma amiga que respondia todas as suas cartas com amor e cuidado. Foi Margaret quem a inspirou em suas leituras, encorajou-a a aprender a música e pintura. Planejou suas excursões de verão à Europa e finalmente sua admissão na Universidade de Columbia, onde Jessie estudou línguas antigas e arte. Foi Margaret quem providenciou suas visitas de Natal a primos europeus. Os Escartinos da Itália, uma poderosa família de banqueiros que morava numa vila nas redondezas de Siena, e os humildes Borcharts de Paris, que a receberam com alegria em sua casa superlotada, porém feliz. No verão em que fez 17 anos, Jesse foi para Viena conhecer o ramo imigrado russo da família, jovens e entusiasmados intelectuais e músicos que ela adorou. Depois, Inglaterra para conhecer a família Reeves, ligada diretamente aos Reeves da Carolina do Sul, que tinha deixado a Inglaterra muitos séculos antes. Aos 18 anos, foi visitar os primos Petralona, em sua vila, em Santorini, gregos ricos e de aparência exótica. Moravam em esplendor quase feudal, rodeados de serviçais camponeses, e num súbito impulso tinham levado Jesse numa viagem em seu iate a Istambul, Alexandria e Creta. Jesse quase se apaixonara pelo jovem Constantin Petralona. Maharet deu-lhe conhecimento de que aquela união teria a bênção de todos, mas ela devia tomar sua própria decisão. Jesse despedira-se de seu amor com um beijo e tomar um avião de volta para a América, a universidade e os preparativos para sua primeira escavação arqueológica no Iraque. Mas mesmo durante os anos na universidade, ela permaneceu ligada à família. Todos eram muito bons para ela, mas na verdade todos eram bons para todos. Todos acreditavam na família. Eram comuns as visitas entre os vários ramos. Os frequentes casamentos dentro da família criavam complicados parentescos. Todas as casas tinham quartos sempre preparados para os parentes que poderiam aparecer. As árvores genealógicas pareciam não ter início. As pessoas contavam anedotas sobre os parentes famosos mortos havia 300 ou 400 anos. Jesse sentia uma grande comunhão com aquelas pessoas, mesmo parecendo tão diferentes. Em Roma, ela ficou encantada com os primos que dirigiam suas esguias Ferraris a toda velocidade. O som estereofônico aos berros, e à noite voltavam para casa. Um encantador palazzo, antigo onde os encanamentos eram entupidos e o telhado tinha goteiras. Os primos judeus na Califórnia eram um brilhante grupo de músicos, desenhistas e produtores que, de um modo ou de outro, sempre estiveram ligados ao cinema e aos grandes estúdios. Sua velha casa perto de Hollywood Boulevard era o lar de um bando de atores desempregados. Jesse poderia morar no sótão se desejasse. O jantar era servido a seis a quem quer que aparecesse. Mas quem era essa mulher Maharet, que sempre fora a mentora de Jesse, distante, porém atenta, que guiava seus estudos com cartas frequentes, que lhe dava conselhos pessoais que ela seguia com tão bons resultados e pelos quais secretamente ansiava? Para todos os primos que Jesse chegou a visitar, Maharet era uma presença palpável, embora suas visitas fossem tão raras que eram extraordinárias. Ela era a guardadora dos registros da grande família, isto é, de todos os ramos, com seus diferentes nomes, em todo o mundo. Era ela quem frequentemente reunia os membros, até mesmo arranjando casamentos para unir diferentes ramos, e aquela que invariavelmente fornecia ajuda em épocas problemáticas, uma ajuda que às vezes podia significar a diferença entre a vida e a morte. Antes de Maharet, havia sua mãe, agora chamada a velha Maharet, e antes dela, a tia-avó Maharet, e assim por diante. Sempre haverá uma Maharet. Era um velho ditado da família, dito em italiano, alemão, russo, idich, ou grego. Isto é, uma única descendente feminina em cada geração tomaria o nome e as obrigações de manter os registros. Ou pelo menos era o que parecia, pois ninguém além da própria Maharet conhecia realmente aqueles detalhes. Vou conhecê-la? Jesse perguntara muitas vezes em suas cartas ao longo dos anos. Tinha uma coleção de selos, dos envelopes de Delhi, do Rio, da Cidade do México, de Bangkok, de Tóquio, Lima, Saigon e Moscou. Toda a família era devotada a essa mulher, fascinada por ela. Mas com Jesse havia outra ligação secreta e poderosa. Desde seus primeiros anos, Jesse tivera experiências incomuns, ao contrário das pessoas à sua volta. Por exemplo, conseguia ler o pensamento das pessoas, de um modo vago, sem palavras. Ela sabia quando alguém não gostava dela, ou lhe mentia. Tinha grande talento para línguas, porque frequentemente entendia o sentido mesmo sem conhecer o vocabulário. e via fantasmas, pessoas e construções que não podiam estar ali. Quando era muito pequena, muitas vezes viu o contorno vago e cinzento de uma elegante casa, do outro lado da rua, defronte à sua janela em Manhattan. Sabia que não era real, e a princípio achava graça naquilo, no modo como ela ia e vinha, às vezes transparente, às vezes tão sólida, quanto a própria rua, com luzes atrás de suas janelas com cortinas de renda. Passaram-se anos antes que ela soubesse que a casa fantasma tinha pertencido ao arquiteto Stanford White. Tinha sido demolida décadas antes. As imagens humanas que via não eram a princípio tão bem formadas. Pelo contrário, eram breves aparições fugídias que frequentemente acompanhavam o inexplicável desconforto que ela sentia em alguns lugares. Porém, à medida que ficava mais velha, esses fantasmas tornaram-se mais visíveis, mais permanentes. Certa tarde escura e chuvosa, a figura translúcida de uma velha caminhara em sua direção e finalmente atravessara de um lado a outro. Histérica, Jessie correra para dentro de uma loja próxima, onde os empregados chamaram Matthew e Maria. Muitas vezes Jessie tentou descrever o rosto conturbado da anciã, seu olhar parado, que parecia inteiramente cego ao mundo real à sua volta. Os amigos geralmente não acreditavam quando Jessie descrevia essas coisas. No entanto, ficavam fascinados e imploravam que ela repetisse as histórias. Aquilo deixava em Jessie uma sensação desagradável, de vulnerabilidade. Então tentava não contar aos outros sobre os fantasmas, embora, ao entrar na adolescência, estivesse vendo essas almas perdidas cada vez com mais frequência. Mesmo caminhando em meio à densa multidão na Quinta Avenida, ao meio-dia ela vislumbrava essas criaturas pálidas e ansiosas. Então, certa manhã no Central Park, quando Jessie tinha 16 anos, viu o óbvio fantasma de um rapaz sentado num banco não muito longe dela. O parque estava cheio de gente, barulhento. No entanto, a figura parecia alheia, sem fazer parte daquilo tudo. Os sons em volta de Jessie começaram a perder o volume, como se aquela coisa os estivesse absorvendo. Ela rezou para que ele fosse embora. Em vez disso, ele voltou-se e fixou os olhos nela. Tentou falar com ela. Jessie correu todo o caminho até em casa. Estava em pânico. Aquelas coisas agora conheciam, contou a Matthew e Maria. Tinha medo de sair do apartamento. Finalmente, Matthew deu-lhe um sedativo e disse-lhe que ela iria dormir. Deixou aberta a porta do quarto dela, para que não sentisse medo. Enquanto Jessie estava semi-adormecida, uma jovem entrou no quarto. Jessie constatou que conhecia aquela moça. Claro, era uma da família. Sempre estivera por perto. Tinham conversado dezenas de vezes, não tinham? Não era de se espantar que ela fosse tão boazinha, tão carinhosa, tão familiar. Era uma adolescente, assim como Jessie. Sentou-se na cama de Jessie e disse-lhe para não se preocupar, pois aqueles espíritos jamais poderiam fazer-lhe mal. Nenhum fantasma fazia mal a alguém. Não tinha esse poder. Eram pobres criaturas fracas. Escreva para a tia Margaret. Aconselhou a garota. E então beijou o rosto de Jessie. Afastou-lhe os cabelos do rosto. O sedativo a essa altura já estava agindo. Jessie não conseguia manter os olhos abertos. Havia uma pergunta que ela queria fazer sobre o acidente de carro quando ela nascera, mas não conseguia formulá-la. Adeus, querida, disse a jovem, e Jessie adormeceu antes que a outra saísse do quarto. Quando acordou, eram 2 horas da manhã. O apartamento estava às escuras. Ela começou imediatamente a carta para Margaret, contando todos os incidentes estranhos de que conseguia lembrar-se. Só na hora do jantar foi que se lembrou, com um susto, da jovem. Impossível que aquela pessoa morasse ali, fosse familiar, estivesse sempre por perto. Como pôde ter aceito tal coisa? Até mesmo na carta ela escrevera: naturalmente, Miriam estava aqui. E ela disse: e quem era Miriam? um nome na certidão de nascimento de Jesse. Sua mãe. Jesse não contou a ninguém. No entanto, um calor consolador a envolvia. Podia sentir Miriam ali. Tinha certeza. A carta de Margaret chegou 5 dias depois. Margaret acreditava nela. Aquelas aparições dos espíritos não a surpreendiam. Essas coisas certamente existiam. E Jesse não era a única pessoa a vê-las. Em nossa família, ao longo das gerações, sempre houve muitas pessoas que viam espíritos. E como você sabe, elas eram as bruxas e feiticeiras de antigamente. Esse poder frequentemente aparece naquelas pessoas abençoadas com seus atributos físicos. Seus olhos verdes, a pele clara, os cabelos ruivos. Parece que os genes viajam juntos. Talvez a ciência um dia explique isso. Mas por enquanto fique certa de que seus poderes são inteiramente naturais. Isso não significa, no entanto, que eles sejam construtivos. Embora os espíritos sejam reais, quase não fazem diferença no esquema das coisas. Podem ser infantis, vingativos e enganadores. Em geral, você não pode ajudar as entidades que tentam comunicar-se e às vezes está vendo apenas um fantasma sem vida. Isto é, um eco visual de uma personalidade não mais presente. Não os tema, mas não deixe que a façam perder tempo. Pois adoram fazer isso, quando descobrem que alguém pode vê-los. Quanto a Miriam, deve me dizer se vier a vê-la novamente. Mas como você fez o que ela lhe pediu, escrever para mim, não creio que ache necessário voltar. Com toda certeza, está bem acima das tristes travessuras daqueles que você vê com mais frequência. Escreva-me sobre essas coisas sempre que elas a assustarem. Mas tente não contar aos outros. Aqueles que não veem, jamais acreditarão. Esta carta foi valiosíssima para Jesse. Durante anos ela carregou consigo, na bolsa ou no bolso, onde quer que fosse. Não apenas Margaret acreditava nela, mas também lhe deram um modo de entender e conviver com aquele poder perturbador. Tudo o que Margaret dizia fazia sentido. Depois disso, Jesse de vez em quando se assustava com os espíritos e compartilhava esses segredos com seus amigos mais íntimos. Mas em geral fazia o que Margaret aconselhara. E os poderes pararam de perturbá-la. Pareciam ter adormecido. Ela os esquecia durante longos períodos. As cartas de Margaret vinham ainda com mais frequência. Margaret era sua confidente, sua melhor amiga. Quando Jesse entrou para a universidade, tinha que admitir que Margaret era mais real através de suas cartas do que qualquer outra pessoa que ela já conhecera. Mas muito tempo antes tinha aceitado o fato de que talvez nunca se encontrassem pessoalmente. Então, certa noite, em seu terceiro ano na Universidade de Columbia, Jesse abriu a porta de seu apartamento e encontrou as luzes acesas, fogo na lareira e uma mulher alta, magra e ruiva, arrumando a lenha com um atiçador. Tanta beleza! Essa tinha sido a primeira e dominante impressão. Habilmente pintado e empoado, o rosto tinha um ar oriental, exceto pela notável intensidade dos olhos verdes e os cabelos ruivos abundantes e cacheados que se derramavam pelos ombros. Minha querida, sou Margaret, disse a mulher. Jesse correra para os braços dela. Mas Margaret a segurara delicadamente, mantendo-a longe de si, como se para contemplá-la. Depois cobriu-a de beijos, como se não ousasse tocá-la de outro modo, suas mãos enluvadas, mal segurando os braços de Jesse. Tinha sido um momento delicado e maravilhoso. Jesse acariciara os macios cabelos vermelhos de Margaret, tão parecidos com os seus. Você é a minha criança. Margaret sussurrara. É tudo o que eu esperava que fosse. Sabe como estou feliz? Como gelo e fogo, Margaret parecia naquela noite. Imensamente forte, no entanto, irreprimivelmente carinhosa. Uma criatura magra, estatuesca, com uma cintura minúscula e saia rodada, tinha um refinado mistério das manequins de moda, o encanto estranho das mulheres que fizeram de si mesmas esculturas, sua comprida capa de lã marrom movendo-se com graça quando saíram juntas do apartamento. Sentiu-se inteiramente à vontade uma com a outra. Tinha sido uma longa noite na cidade. Foram exposições ao teatro e depois cearam, embora Maharet não tenha comido. Estava excitada demais, declarou. Nem mesmo tirou as luvas. Queria apenas escutar tudo o que Jesse tinha para lhe dizer. E Jesse falou incessantemente sobre tudo. Colúmbia, seu trabalho em arqueologia, seus sonhos de escavar na Mesopotâmia. Tão diferente da intimidade das cartas. Chegaram até atravessar juntas o Central Park, a pé na escuridão, Maharet dizendo a Jesse que não havia a menor razão para ter medo. E tinha parecido inteiramente normal, não tinha? E tão lindo. Como se elas estivessem seguindo as trilhas de uma floresta encantada, nada temendo, conversando em voz baixa, mas excitadas. Como era divino sentir-se tão segura. Quase ao amanhecer, Maharet deixou Jesse no apartamento com promessas de levá-la para visitar a Califórnia muito em breve. Maharet tinha uma casa lá, nas montanhas Sonoma. Mas iriam passar 2 anos antes que o convite chegasse. Jesse acabava de se formar. Tinha conseguido trabalho numa escavação no Líbano em julho. Venha passar 15 dias. Maharet escrevera. Junto estava a passagem de avião. Mael? Um amigo querido. Ia pegá-la no aeroporto. Embora na época Jesse não o admitisse, desde o início houvera fatos estranhos. Mael, por exemplo, um homem alto e robusto, com longos cabelos louros e cacheados e fundos olhos azuis. Havia algo estranho no modo como ele se movia, no timbre da sua voz, no modo preciso com que dirigia o carro enquanto iam para o condado de Sonoma. Ele estava usando as roupas de couro de um vaqueiro, até mesmo as botas de crocodilo. Mas usava também um par de delicadas luvas de pelica e os óculos de armação de ouro e grandes lentes azuis. E, no entanto, ele se mostrara tão alegre, tão contente em vê-la, e ela gostara dele imediatamente. Contara-lhe a história de sua vida antes de chegarem a Santa Rosa. Ele tinha uma risada maravilhosa. Mas uma ou duas vezes Jess ficara inteiramente tonta ao olhar para ele. Por quê? A propriedade era inacreditável. Quem poderia ter construído um lugar como aquele? Ficava no final de uma precária estrada de terra, para começar. E os aposentos dos fundos tinham sido escavados na montanha, como se por máquinas gigantescas. E as vigas do telhado? Seriam de sequoia? Deviam ter uns 4 metros de altura. E as paredes de tijolos, positivamente centenárias. Teria havido europeus na Califórnia tantos anos antes, a ponto de... Mas que importância isso tinha? O lugar era magnífico, e ponto final. Ela adorava as lareiras redondas e os tapetes de peles de animais, a imensa biblioteca, o rústico observatório com seu velho telescópio de bronze. Adorava os bondosos empregados que todas as manhãs vinham de Santa Rosa para limpar, lavar roupa, preparar as suntuosas refeições. Não se importava de ficar tanto tempo sozinha. Adorava caminhar na floresta. Ia a Santa Rosa comprar romances e jornais. Estudava as tapeçarias de retalhos. Havia artefatos antigos que ela não conseguia classificar. Adorava estudar aqueles objetos. E a propriedade tinha todos os confortos. Antenas no alto da montanha captavam transmissões de televisão do mundo inteiro. Havia uma sala de cinema no porão com um projetor, tela e uma enorme quantidade de filmes. Nas tardes de calor, ela nadava no lago ao sul da casa. Quando a noite caía, trazendo o frio inevitável do norte da Califórnia, enormes fogos eram acesos em todas as lareiras. Naturalmente, sua maior descoberta foi a história da família. Havia incontáveis volumes de couro que traçavam a linhagem de todos os amos da grande família por muitos séculos. Ela descobriu centenas de álbuns de fotografias e baús cheios de retratos pintados. Alguns não mais que minúsculos medalhões ovais. outros em grandes telas agora cobertas de poeira. Imediatamente devorou a história dos Reeves, da Carolina do Sul, seus parentes. Ricos antes da Guerra Civil, arruinados depois. As fotografias quase foram mais do que ela podia suportar. Finalmente, ali estavam os antepassados com quem ela realmente se parecia. Podia ver suas próprias feições no rosto deles. Tinham sua pele clara, até mesmo a sua expressão. E dois deles tinham seus longos cabelos ruivos e cacheados. Para Jesse, uma criança adotada, aquilo tinha uma importância muito especial. Foi somente perto do final de sua estada que Jesse começou a entender as implicações dos registros familiares, à medida que abria pergaminhos em latim e grego antigos, e finalmente em hieróglifos egípcios. Ela nunca mais conseguiu recordar-se exatamente da descoberta dos tabletes de argila nas profundezas do porão. Mas a lembrança de suas conversas com Maharet era sempre nítida. Passavam horas conversando sobre as crônicas familiares. Jess implorara para trabalhar com a história da família. Teria desistido da faculdade por aquela biblioteca. Queria traduzir e adaptar os antigos registros e colocá-los no computador. Por que não publicar a história da grande família? Pois certamente uma linhagem tão longa era incomum, se não absolutamente única. Mesmo as cabeças coroadas da Europa não conseguiam seguir sua linhagem até antes da Idade das Trevas. Maharet tinha sido paciente com o entusiasmo de Jesse, lembrando-lhe que era um trabalho vagaroso e pouco valorizado. Afinal, era apenas a história da evolução de uma família através dos séculos. De vez em quando tratava-se apenas de listas de nomes, ou curtas descrições de vidas sossegadas, contagens de nascimentos e mortes, registros de migrações. Boas lembranças aquelas conversas. E a luz suave da biblioteca, o cheiro delicioso de couro antigo, e pergaminho, de velas e lareira acesa. E Maharet perto do fogo, a linda manequim, os olhos verdes cobertos com lentes levemente escuras, dizendo a Jessica que aquele trabalho poderia engoli-la, afastá-la de coisas melhores. O que importava era a grande família, não o registro. Era a vitalidade em cada geração, e o conhecimento e o amor dos parentes. O registro apenas tornava isso possível. A ânsia de Jesse por aquele trabalho era maior que qualquer coisa que já sentira. Certamente Maharet deixaria que ela ficasse. Passaria anos naquela biblioteca, descobrindo finalmente as próprias origens da família. Só mais tarde ela encarou aquilo como um espantoso mistério, um entre muitos durante aquele verão. Só mais tarde tantas coisinhas começaram a perturbá-la. Por exemplo, Maharet e Mael simplesmente nunca apareciam até escurecer. E a explicação? Dormiam o dia inteiro? Não. Era uma explicação. E onde dormiu? Essa era outra pergunta. Seus aposentos ficavam vazios o dia inteiro, com as portas abertas, os armários transbordando de roupas exóticas e espetaculares. Ao pôr do sol, eles apareciam, quase como se materializassem. Jesse erguia os olhos e Maharet estava parada junto à lareira, a maquilagem perfeita, a roupa fascinante, as joias brilhando à luz indireta. Mael, vestido como sempre em roupas de couro, postava-se silenciosamente junto à parede. Mas quando Jesse perguntava a respeito de seus estranhos horários, as respostas de Maharet eram inteiramente convincentes. Eles eram seres pálidos, detestavam a luz do sol e ficavam acordados até tão tarde. Era verdade. Ora, às 4 da manhã, ainda estavam discutindo política ou história, e de uma perspectiva tão bizarra e grandiosa, chamando as cidades por seus nomes antigos, e de vez em quando falando numa língua rápida e estranha que Jesse não conseguia localizar, muito menos entender. Com seu dom paranormal, ela às vezes sabia o que estava dizendo, mas os sons estranhos a deixavam perplexa. Alguma coisa em Mael impacientava Maharet, isso era óbvio. Seriam amantes? Realmente não pareciam. E o modo como Mael e Maharet ficavam falando um com o outro, como se lessem os pensamentos um do outro. De repente, Mael dizia. Mas eu lhe disse para não se preocupar. Quando, na verdade, Maharet não tinha dito coisa alguma. E às vezes faziam isso com Jesse também. Certa vez, Jesse tinha certeza. Maharet a chamara, pedira-lhe para descer ao salão de jantar, embora Jesse pudesse jurar que só ouvira a voz da tia dentro de sua cabeça. Naturalmente, Jesse era telepata, mas Mael e Maharet também seriam. O jantar. Isso era outra coisa. O modo como apareciam os pratos favoritos de Jesse. Ela não precisava dizer aos empregados o que gostava e o que não gostava. Eles sabiam. Escargots, ostras ao forno, fettuccine, alia carbonara, filé Wellington. Os seus pratos prediletos eram servidos no jantar. E o vinho? Ela nunca provara safras tão deliciosas. No entanto, Maharet e Mael comiam como passarinhos, era o que parecia. Às vezes passavam a refeição inteira com as luvas postas. E quanto aos estranhos visitantes? Santino, por exemplo, um italiano moreno, que certa noite chegou a pé com um jovem companheiro chamado Eric. Santino encarara Jesse como se ela fosse um animal exótico. Depois beijara-lhe a mão e dera-lhe um lindo anel de esmeralda, que desapareceu inexplicavelmente algumas noites depois. Durante 2 horas, Santino discutiu com Maharet numa linguagem desconhecida. Depois partiu furioso, com Eric. E havia também as estranhas festas noturnas. Jesse acordara 2 vezes às 3 ou 4 horas da manhã para encontrar a casa cheia de gente. Havia pessoas indo e conversando em todos os aposentos. E todas aquelas pessoas tinham algo em comum. Eram muito pálidas, com olhos notáveis, como Mael e Maharet. Mas Jesse estava com sono demais. Não conseguia lembrar-se sequer de ter voltado para a cama. Lembrava-se apenas de, a certa altura, estar cercada de vários rapazes lindos que lhe serviam uma taça de vinho. E em seguida era de manhã. Ela estava na cama. O sol jorrava pela janela. A casa estava vazia. Além disso, Jesse ouvia coisas estranhas em horas incomuns. O rugido de helicópteros, pequenos aviões. No entanto, ninguém dizia uma só palavra sobre essas coisas. Mas Jesse estava muito feliz. Aquelas coisas não pareciam ter importância. As respostas de Maharet dissipavam instantaneamente as suas dúvidas. No entanto, era como era estranho que Jesse mudasse assim de opinião. Era uma pessoa muito confiante. Conhecia muito bem seus próprios sentimentos. Na verdade, era um pouco teimosa. No entanto, sempre tivera 2 atitudes em relação às diversas coisas que Maharet lhe dizia. Por um lado, ora, isso é ridículo. E por outro, é claro. Mas Jesse estava se divertindo demais para se importar. Passou as primeiras noites de sua visita conversando com Maharet e Mael sobre arqueologia. E Maharet era uma fonte de informações, embora tivesse algumas ideias muito estranhas. Por exemplo, ela declarava que a descoberta da agricultura se dera porque tribos que viviam muito bem da caça queriam ter plantas alucinógenas sempre disponíveis para seus transes religiosos. E também queriam cerveja. Não importava que não houvesse uma sombra de evidência arqueológica. Era só continuar cavando e Jesse iria descobrir. Mael lia poesia em voz alta lindamente. Maharet, de vez em quando, tocava piano lentamente, pensativamente. Eric reapareceu por umas 2 noites, juntando-se entusiasticamente ao coro. Trouxe filmes do Japão e da Itália, e divertiram-se assistindo a eles. Quaidan, em particular, tinha sido muito impressionante, embora assustador. E o italiano Giulietta dos Espíritos levara Jesse às lágrimas. Todas aquelas pessoas pareciam achar Jesse interessante. Aliás, Mael fazia-lhe perguntas estranhamente bizarras. Ela alguma vez na vida já fumara cigarro? Qual era o gosto do chocolate? Como tinha coragem de sair sozinha com um rapaz no carro dele? Ou ir ao seu apartamento? Ela não entendia que podiam matá-la? Ela rira. Não, mas é sério. Isso pode acontecer, ele insistiu. Ficou muito nervoso por causa disso. Veja os jornais. As mulheres nas cidades modernas eram caçadas pelos homens como corças no bosque. Era melhor fazer com que ele mudasse de assunto, falasse de suas viagens. Suas descrições de todos os lugares onde estivera eram maravilhosas. Vivera anos nas florestas da Amazônia. No entanto, não gostava de voar de avião. Era perigoso demais. E se explodisse? E não gostava de roupas de pano, por serem frágeis demais. Jesse teve um momento muito peculiar com Mael. Estavam conversando à mesa do jantar. Ela estava explicando sobre os fantasmas que às vezes enxergava, e Mael referiu-se a eles com raiva, como os mortos confusos, ou os mortos insanos. O que a fez rir sem querer. Mas era verdade. Os fantasmas realmente agiam como se estivessem confusos. Aquilo era horrível. Nós deixamos de existir quando morremos? Ou ficamos suspensos num estado estúpido, aparecendo aos outros em montes estranhos e fazendo comentários idiotas aos médiuns? Quando um fantasma disser algo interessante. Mas são apenas os presos à terra, claro. Disse era Mael. Quem sabe aonde vamos quando finalmente nos libertarmos da carne, de todos os seus sedutores prazeres? Jesse, a essa altura, já estava bastante bêbada e sentia um medo horrível dominá-la. Pensamentos sobre a velha mansão fantasma de Stamford White e os espíritos misturados às multidões nova-iorquinas. Procurou olhar atentamente para Mael, que por uma vez não estava usando suas luvas ou seus óculos. O belo Mael, cujos olhos eram muito azuis, exceto por um pontinho escuro no centro. Além disso, há outros espíritos que sempre estiveram por aqui. Ele continuou. Nunca tiveram carne e sangue. E é isso que os deixa tão zangados. Que ideia curiosa. Como é que sabe disso? Jesse perguntara encarando Mael. Mael era lindo. Sua beleza era a soma de seus defeitos. O nariz de gavião, o queixo proeminente demais, a magreza do rosto com os cabelos cacheados, cor de palha, sempre despenteados. Mesmo os olhos eram fundos demais. No entanto, por isso mesmo, ainda mais visíveis. Sim, lindo. Para abraçar, beijar, levá-lo para a cama. Na verdade, a atração que ela sempre sentira por ele dominou-a subitamente. Então, uma estranha constatação assaltou-a. Este não é um ser humano. É alguém fingindo ser um ser humano. Era muito claro. Mas era também ridículo. Se ele não era um ser humano, que diabos era? Certamente não um fantasma ou espírito. Isso era óbvio. Acho que não sabemos o que é real ou não. Dissera sem querer. Se a gente olha para alguma coisa durante muito tempo, de repente essa coisa se torna monstruosa. Na realidade, ela desviara o olhar dele e pousara-o sobre o jarro de flores no centro da mesa. Velhas rosas chá, despetalando-se entre as samambaias e as zínias purpúreas. E aquelas coisas pareciam absolutamente estranhas, como os insetos, e de certa forma horríveis. Que eram aquelas coisas na realidade? Então o jarro despedaçou-se, a água derramou-se por toda a parte, e Mael dissera com absoluta sinceridade. Ah, perdoe-me. Não pretendia fazer isso. Ora, aquilo tinha acontecido, sem dúvida. No entanto, não causara o menor impacto. Mael saíra para passear no bosque, beijando-lhe a testa antes de sair. A mão estremecendo de repente, quando ele a estendeu para tocar os cabelos dela e depois mudou de ideia. Naturalmente, Jesse tinha bebido. Na verdade, Jesse bebeu demais durante todo o tempo que ficou lá. E ninguém parecia notar. De vez em quando saíam para dançar na clareira sob a lua. Não era uma dança ensaiada. Moviam-se solitários, em círculos, olhando para o céu. Mael cantarolava, ou Maharet cantava canções numa linguagem desconhecida. Qual tinha sido seu estado de espírito, fazendo essas coisas durante horas? E por que jamais tinha questionado, ainda que em pensamentos, o estranho costume de Mael de usar luvas dentro de casa, ou passear na escuridão de óculos escuros? Então, certa manhã, bem antes do amanhecer, Jesse tinha ido para a cama de Pilek e teve um sonho horrível. Mael e Maharet estavam brigando. Mael repetia sem parar. Mas e se ela morrer? E se alguém matá-la? Se ela for atropelada por um carro? E se... A briga tornara-se um estrondo ensurdecedor. Então, várias noites depois, começara a catástrofe terrível e definitiva. Mael tinha saído, mas já retornara. Ela tinha passado a noite bebendo vinho e estava parada no terraço com ele. Ele a beijara e ela perdera a consciência, mas sabia o que estava acontecendo. Ele a abraçava, beijava-lhe os seios e ela escorregava por uma escuridão sem fim. Então a garota voltara, a adolescente que a visitara aquela vez em Nova York, quando ela tivera tanto medo. Só que Mael não conseguia vê-la, e naturalmente Jesse sabia exatamente quem ela era, a sua mãe, Miriam. E Miriam, que agora estava com medo. Mael soltara Jesse de repente. Onde ela está? Gritou com raiva. Jesse abriu os olhos. Maharet estava lá. Ela bateu em Mael com tanta força que ele voou para trás, por cima da balaustrada do terraço. E Jesse gritou, empurrando sem querer a adolescente ao correr para a borda do terraço. Lá embaixo estava Mael, ileso. Impossível, porém verdadeiro. Já estava de pé e fez uma profunda reverência a Maharet. Parado à luz que vinha da janela sob aposentos inferiores, ele mandou um beijo para Maharet. Maharet parecia triste, mas sorriu. Disse alguma coisa baixinho e fez um gesto indicando que não estava zangada. Jesse estava com pavor de que Maharet ficasse zangada com ela, mas quando olhou nos olhos de Maharet viu que não havia razão para se preocupar. Então Jesse baixou os olhos e viu que a frente de seu vestido estava rasgada. Sentiu uma dor aguda onde Mael a beijara. E quando voltou-se para Maharet, ficou desorientada, incapaz de ouvir as próprias palavras. De algum modo estava sentada em sua cama, apoiada nos travesseiros, e usava um comprido roupão de flanela. Estava contando a Maharet que sua mãe voltara. Ela a vira no terraço, mas aquilo era só parte do que ela dissera, pois tinha passado horas conversando com Maharet sobre a coisa toda. Mas qual coisa toda? Maharet lhe disse que ela esqueceria. Ah, Deus! Como ela tentou lembrar-se depois. Pedaços de fatos a atormentaram durante anos. Os cabelos de Maharet então soltos, e são muito longos e cheios. Passaram juntas pela casa, como fantasmas, ela e Maharet. Maharet abraçando-a, de vez em quando parando para beijá-la, e ela abraçara Maharet. O corpo de Maharet parecia pedra respirando. Estavam bem no alto da montanha, num aposento secreto. Havia gigantescos computadores, com seus rolos e suas luzes vermelhas, produzindo um zumbido baixo. E lá, numa imensa tela retangular, que se estendia por dezenas de metros parede acima, havia uma enorme árvore genealógica desenhada em luzes. Essa era a grande família, estendendo-se pelos milênios passados. Ah, sim, para uma raiz única. A linhagem era matriarcal, como sempre fora com os povos antigos. Como tinha sido com os egípcios, sim, a descendência através das princesas da casa real. E ainda era, de certo modo, com as tribos hebraicas até hoje. Naquele momento, todos os detalhes eram evidentes para Jesse. nomes antigos, lugares ou início. Meu Deus, ela conhecer até mesmo o início? A espantosa realidade de centenas de gerações desenhada diante de seus olhos. Ela vira o progresso da família através dos antigos países da Ásia Menor e da Macedônia e Itália, atravessando finalmente a Europa e indo para o Novo Mundo. E aquela poderia ser a história de qualquer família humana. Depois disso, ela nunca conseguiu rememorar os detalhes daquele mapa eletrônico. Não. Maharet dissera-lhe que ela esqueceria. O milagre era ela lembrar-se de algum detalhe. Mas que mais acontecera? Qual tinha sido a verdadeira essência de sua longa conversa? Maharet chorando, disso ela se lembrava. Maharet chorando com o pranto suave e feminino de uma garotinha. Maharet nunca parecera tão linda. Seu rosto suavizara-se, iluminara-se, as rugas tão poucas e leves. Mas estava escuro então, e Jesse não conseguia enxergar claramente. Lembrava-se do rosto brilhando como âmbar na escuridão, os claros olhos verdes sombrios, porém vibrantes, e os cílios louros cintilando como se os minúsculos pelos tivessem sido pintados de ouro. Velas ardendo em seu quarto. A floresta erguendo-se alta do lado de fora da janela. Jesse tinha implorado protestado. Mas qual era o assunto da discussão? Você vai esquecer isso. Não vai lembrar coisa alguma. Quando abriu os olhos de manhã, sabia que estava acabado. Eles tinham partido. Nada lhe voltara naqueles primeiros instantes, a não ser que alguma coisa irrevogável tinha sido dita. Então encontrou o bilhete na mesa de cabeceira. Minha querida, já não é bom que você fique conosco. Temo que nós todos tenhamos nos apegado muito a você e gostaríamos de raptá-la e afastá-la das coisas que você decidiu fazer. Perdoe-nos a partida tão súbita. Tenho certeza de que é o melhor para você. O carro vai levá-la ao aeroporto. Seu avião parte às 4 horas. Seus primos Maria e Matthew vão esperá-la em Nova York. Fique certa de que a amo mais do que posso dizer em palavras. Minha carta estará esperando por você, quando chegar em casa. Alguma noite, daqui a muitos anos, discutiremos novamente a história da família. Você pode se tornar minha ajudante com os registros, se ainda desejar. Mas por enquanto isso não deve envolvê-la. Não deve afastá-la da vida. Sempre sua, com muito amor, Maharet. Jesse nunca mais tornara a ver Maharet. As cartas dela chegavam com a regularidade de sempre, cheias de afeição, preocupação, conselhos. Mas nunca mais haveria uma visita. Jesse nunca mais foi convidada para visitar a casa na floresta de Sonoma. Nos meses seguintes, Jesse recebera muitos presentes. Uma linda casa antiga na Washington Square, em Greenwich Village. Um carro novo, um enorme aumento de mesada. E as costumeiras passagens de avião para visitar membros da família no mundo inteiro. E Maharet financiou uma parte substancial do trabalho arqueológico de Jesse em Jericho. Na realidade, ao longo dos anos, ela dava a Jesse qualquer coisa que Jesse pudesse desejar. No entanto, Jesse tinha ficado marcada por aquele verão. Certa vez, em Damasco, sonhara com Mael e despertara em prantos. Ela estava em Londres, trabalhando no Museu Britânico, quando as lembranças começaram a voltar com força total. Nunca chegou a saber o que as despertara. Talvez o efeito da ordem de Maharet. Você vai esquecer. Tenha simplesmente se gastado. Mas podia haver outra coisa. Certa noite, na praça Trafalgar, ela vira Mael, ou alguém exatamente igual a ele. O homem, parado a alguns metros de distância, estava encarando-a, quando seus olhares se encontraram. Quando ela acenou, porém, dera-lhe as costas e afastara-se sem o menor sinal de reconhecimento. Ela correra atrás dele, tentando alcançá-lo. Mas ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Aquilo deixou-a magoada, decepcionada. No entanto, 3 dias depois recebi um presente anônimo. Uma pulseira de prata rústica. Era uma antiga relíquia celta, logo descobriu. E provavelmente sem preço. Poderia Mael ter-lhe enviado aquela coisa linda e preciosa? Era o que ela gostaria de acreditar. Segurando a pulseira com força na mão, sentiu a presença dele. Lembrou-se daquela noite distante em que conversaram sobre fantasmas tolos. Ela sorriu. Era como se ele estivesse ali, abraçando-a, beijando-a. Contou a Maharet sobre o presente, quando lhe escreveu. Desde então, usava sempre a pulseira. Jesse mantinha um diário das lembranças que lhe voltavam. Escrevia sonhos, fragmentos de vislumbres. Mas não mencionou isso em suas cartas a Maharet. Teve um romance enquanto estava em Londres. Terminou mal, e ela se sentiu solitária. Foi nessa época que a Talamasca entrou em contato com ela, e o rumo de sua vida mudou para sempre. Jesse morava numa casa velha em Chelsea, não muito longe de onde morou Oscar Wilde. James McNeill Whistler também residira por ali. E também Bram Stoker, o autor de Drácula. Era um lugar que Jesse amava. Porém, sem que ela soubesse, a casa onde alugaram um apartamento era mal assombrada. Nos primeiros meses, Jesse viu várias coisas estranhas. Eram aparições fugazes, vagas, como frequentemente se vê em tais lugares. Ecos, como Maharet o chamava, de pessoas que tinham estado lá muito tempo antes. Jesse as ignorava. No entanto, quando um repórter a abordou, certa tarde, explicando que estava fazendo uma reportagem sobre a Casa Assombrada, ela contou-lhe, em tom casual, sobre as coisas que tinha visto. Fantasmas bem corriqueiros em Londres. Uma velha trazendo um jarro da dispensa, um homem de fraque e cartola que aparecia durante uns segundos na escada. Saiu um artigo melodramático. Jesse tinha falado demais, obviamente. Era chamada de paranormal, ou médium natural, que via essas coisas o tempo todo. Um membro da família Reeves, de Yorkshire, telefonou para brincar com ela sobre isso. Jesse também achou graça. Fora isso, não deu muita importância. Estava profundamente envolvida com seus estudos no Museu Britânico. Aquilo não tinha a menor importância. Então, a Talamasca, tendo lido o jornal, veio procurá-la. Aaron Lightner, um cavaleiro antiquado, de cabelos brancos e maneiras refinadas, convidou Jesse para almoçar. Num Rolls Royce velho, mas meticulosamente conservado. Ele e Jesse atravessaram Londres até um clube particular, pequeno e elegante. Certamente, tinha sido um dos encontros mais estranhos que Jesse já tivera. Na verdade, lembrou-lhe o verão de tanto tempo atrás, não porque fosse parecido, mas porque ambas as experiências eram tão diferentes de qualquer outra coisa que já lhe acontecera. Lightner era um homem encantador, na opinião de Jesse. Os cabelos brancos eram cheios e bem tratados, e ele usava um terno impecavelmente cortado, de tweed Donegal. Foi o único homem que ela conheceu que usava uma bengala de prata. Rápida e simpaticamente, ele explicou a Jesse que era um detetive parapsíquico. Trabalhava para uma ordem secreta chamada a Talamasca, cujo único propósito era colecionar informações sobre experiências paranormais e manter esses registros para o estudo de tais fenômenos. A Talamasca estendia a mão para pessoas com poderes paranormais, e aqueles com uma capacidade extremamente forte, de vez em quando ela oferecia à sociedade uma carreira em investigação parapsicológica, que na verdade era mais como uma vocação, pois a Talamasca exigia devoção total, lealdade e obediência às suas regras. Jesse quase soltou uma gargalhada, mas Lightner aparentemente estava preparado para sua descrença. Tinha alguns truques que sempre usava nesses encontros de apresentação. E, para total espanto de Jesse, conseguiu movimentar vários objetos sobre a mesa sem tocar neles. Um poder simples, ele declarou, que funcionava como cartão de visita. Vendo o saleiro dançar de um lado para o outro, Jesse ficou espantada demais para falar. mas a grande surpresa veio quando Lightner declarou que sabia tudo sobre ela. Sabia de onde ela vinha, onde tinha estudado. Sabia que ela via espíritos quando era garotinha. Aquilo chegará ao conhecimento da Ordem muitos anos antes, através de canais de rotina. E Jesse tinha uma ficha em seus arquivos. Ela não devia ficar ofendida. Por favor, compreendesse que a Talamasca levava a cabo suas investigações com o maior respeito pelo indivíduo. A ficha continha apenas relatórios informais de coisas que Jesse dissera a vizinhos, professores, colegas. Jesse poderia examinar a pasta quando quisesse. Era sempre assim com a Talamasca. Às vezes tentava-se um contato com pessoas sob observação. As informações eram dadas livremente à pessoa em questão, mas fora isso também eram confidenciais. Jesse interrogou Lightner implacavelmente. Logo ficou claro que ele sabia muita coisa a respeito dela, mas absolutamente nada sobre Maharet ou a Grande Família. E foi essa combinação de conhecimento e ignorância que atraiu Jesse. Se tivesse havido qualquer menção a Maharet, ela teria dado as costas à Talamasca para sempre, pois era inteiramente leal à Grande Família. Mas a Talamasca só estava interessada na capacidade de Jesse. E Jesse, apesar do conselho de Maharet, também sempre se interessava por isso. Além disso, a própria história da Talamasca mostrou-se muito atraente. Aquele homem estaria falando a verdade? Uma ordem secreta que tinha registro de sua experiência desde o ano de 758, com arquivos sobre bruxos, feiticeiros, médiuns e videntes desde aquela época remota. Isso a deixara espantada, como antes os registros da Grande Família. E Lightner amavelmente suportou outra rodada de perguntas. Era óbvio que ele sabia história e geografia. Falava com facilidade e exatidão sobre a perseguição aos cátaros, a supressão dos cavaleiros templários, a execução de Grandier, e mais uma dezena de fatos históricos. Na realidade, Jesse mal conseguia acompanhá-lo. Pelo contrário, ele se referiu a antigos magos e feiticeiros de quem ela nunca ouvira falar. Naquela noite, quando chegaram à casa matriz, num subúrbio de Londres, o destino de Jesse estava selado. Ela passou uma semana sem sair de lá. E quando saiu foi apenas para fechar o apartamento em Chelsea e retornar a Talamasca. A matriz era um enorme estrutura de pedra construída em 1500 e adquirida pela Talamasca apenas 200 anos antes. Embora as bibliotecas suntuosamente forradas de lambris e as salas de estar tivessem sido construídas no século XVIII, juntamente com as sancas, as frisas e os outros ornamentos em gesso, o salão de jantar e muitos dos quartos de dormir datavam do período elisabetano. Jesse adorou imediatamente a atmosfera, a mobília solene, as lareiras de pedra, os soalhos de carvalho encerado. Gostou até dos tranquilos membros da ordem, que a cumprimentaram com simpatia e depois voltaram às suas conversas ou à leitura dos jornais da tarde, sentados nos salões amplos e iluminados. A riqueza do lugar era impressionante. Dava peso às declarações de Lightner. E o ambiente era agradável. Psiquicamente agradável. As pessoas ali eram o que diziam ser. Mas foram as bibliotecas que finalmente a conquistaram. Trouxeram-na de volta àquele trágico verão em que outra biblioteca com seus tesouros antigos havia sido trancada para ela. Aqui havia inúmeros volumes com a crônica de julgamentos e investigações, casos de possessão, psicocinese, reencarnação, etc. Havia também museu sob a casa. Aposentos repletos de objetos misteriosos ligados a ocorrências paranormais. Havia cofres onde ninguém podia entrar, exceto os mais antigos membros da ordem. Era deliciosa a perspectiva de segredos revelados apenas depois de certo tempo. Tanto trabalho a ser feito, sempre. Aaron dissera em tom casual. Ora, todos os velhos registros, sabe, estão em latim. e não podemos mais exigir que os novos membros leiam e escrevam em latim. É algo simplesmente fora de questão nesta época moderna. E os quartos de depósitos, entende? A documentação da maioria daqueles objetos não é avaliada há 4 séculos. Naturalmente, Aaron sabia que Jesse lia e escrevia não só latim, mas grego, egípcio antigo, sumeriano antigo. O que ele não sabia era que ali Jesse encontrara uma substituição para os tesouros daquele verão perdido. Encontrara outra grande família. Naquela noite mandaram um carro buscar roupas para Jesse e os que mais ela pudesse precisar do apartamento em Chelsea. Seu novo quarto ficava no canto sudoeste da matriz, um aposento aconchegante, com teto trabalhado e uma lareira em estilo Tudor. Jesse não queria mais deixar aquela casa, e Aaron sabia disso. Na sexta-feira daquela semana, apenas 3 dias depois de sua chegada, ela foi recebida na ordem como noviça. Deram-lhe uma mesada substancial, uma sala particular contígua ao quarto de dormir, um motorista em tempo integral e um carro velho e confortável. Ela largou o emprego no Museu Britânico assim que possível. As regras eram simples. Ela passaria 2 anos estudando em tempo integral, viajando com outros membros quando e para onde fosse necessário. Podia falar sobre a ordem com amigos ou parentes, naturalmente, mas todos os nomes, as fichas e os detalhes relatados eram confidenciais, e nunca deveria tentar publicar alguma coisa sobre a Talamasca. Na realidade, jamais deveria contribuir para qualquer menção pública da Talamasca. Referências e missões específicas deviam sempre omitir nomes e lugares. Seu trabalho especial seria dentro dos arquivos, traduzindo e adaptando velhas crônicas e antigos registros. E no museu ela trabalharia pelo menos 1 dia por semana, organizando artefatos e relíquias. Mas o trabalho de campo, investigações de assombrações e coisas do gênero, teria sempre precedência sobre a pesquisa. Passou-se 1 mês antes que ela escrevesse para Margaret, contando sua decisão. E nessa carta ela abriu sua alma. Amava aquelas pessoas e o trabalho delas. Naturalmente, a biblioteca lembrava-lhe o arquivo da família de Sonoma. E a época em que fora tão feliz. Margaret compreendia? A resposta de Margaret deixou-a atônita. Margaret sabia o que era a Talamasca. Na verdade, parecia inteiramente familiarizada com a história da Talamasca. Disse sem preâmbulos que admirava muito os esforços da Ordem durante a caça às bruxas nos séculos XV e XVI, salvando muitos inocentes da fogueira. Certamente lhe contaram sobre a ferrovia subterrânea, por onde muitos acusados eram retirados das aldeias, onde seriam queimados e eram levados para Amsterdã, uma cidade esclarecida, onde as mentiras e tolices da época não recebiam crédito. Jesse não sabia coisa alguma sobre isso, mas logo confirmaria cada detalhe. No entanto, Margaret tinha suas reservas sobre a Talamasca. Por mais que eu admire sua compaixão pelos perseguidos de todas as eras, você precisa entender que não creio que suas investigações adiantem muita coisa. Esclarecendo, espíritos, fantasmas, vampiros, lobisomens, bruxas, entidades indescritíveis, tudo isso pode existir, e a Talamasca pode passar outro milênio estudando-os, mas que diferença isso fará para o destino da raça humana? Sem dúvida, houve, no passado distante, pessoas que tinham visões e falavam com espíritos. E talvez, como bruxos ou xamãs, essas pessoas tivessem algum valor para suas tribos ou nações. Mas religiões complexas têm sido fundadas sobre essas experiências tão simples e enganadoras, dando nomes míticos a vagas entidades, criando um enorme veículo para uma crença supersticiosa global. Essas religiões não fizeram mais mal do que bem? Permita-me sugerir que, seja qual for a interpretação que dermos à história, estamos agora além do ponto em que o contato com os espíritos possa ter alguma utilidade. Uma justiça rude, porém inexorável, pode estar agindo no ceticismo das pessoas comuns em relação aos fantasmas médiums e coisas do mesmo gênero. O sobrenatural, seja qual for a forma de sua existência, não deve interferir na história humana. Em suma, sou de opinião que, exceto pelo consolo que dá a uma ou outra alma confusa, a Talamasca faz registros de coisas que não são e não deveriam ser importantes. A Talamasca é uma organização interessante, mas não pode conseguir grande coisa. Amo você. Respeito sua decisão. Mas espero, por seu próprio bem, que você se canse da Talamasca e volte para o mundo real. Muito breve. Jesse pensou bastante antes de responder. Torturava a saber que Margaret não aprovava o que tinha feito. No entanto, Jesse sabia que em sua decisão havia uma cobrança. Margaret afastara-a dos segredos da família. A Talamasca a aceitara. Quando escreveu, assegurou a Margaret que os membros da ordem não tinham ilusões quanto à importância do seu trabalho. Tinham dito a Jesse que o trabalho era, sem exceção, secreto. Não havia glória, às vezes nenhuma satisfação real. Concordariam plenamente com as opiniões de Margaret sobre médiums e espíritos fantasmas. Mas milhões de pessoas também não pensavam que as descobertas empoeiradas dos arqueólogos não tinham a menor importância? Jesse implorou que Margaret entendesse o que isso significava para ela, e finalmente escreveu, para sua própria surpresa, o seguinte. Nunca contarei a Talamasca qualquer coisa sobre a grande família. Nunca contarei sobre a casa em Sonoma e as coisas misteriosas que me aconteceram quando eu estive lá. Eles ficariam curiosos demais. E minha lealdade é para com você. Mas um dia, eu lhe imploro, deixe-me voltar para a casa da Califórnia. Deixe-me conversar com você sobre as coisas que vi. Ultimamente tenho me lembrado de coisas. Tenho tido sonhos enigmáticos. Mas confio na sua opinião sobre esses assuntos. Você é muito generosa. Não duvido que me ame. Por favor, entenda o quanto eu a amo. A resposta de Margaret foi breve. Jesse, sou um ser excêntrico e caprichoso. Pouca coisa me foi negada. De vez em quando me engano quanto ao efeito que tenho sobre as outras pessoas. Nunca devia ter trazido você para a casa de Sonoma. Foi um gesto egoísta, que não consigo me perdoar. Mas você tem que acalmar minha consciência. Esqueça que houve aquela visita. Não negue a verdade das suas recordações. Mas não pense muito nelas. Viva sua vida como se ela não tivesse sido interrompida tão levianamente. Algum dia responderei a todas as suas perguntas, mas nunca mais tentarei subverter seu destino. Dou-lhe meus parabéns por sua nova vocação. Você tem meu amor incondicional e eterno. Logo seguiram-se elegantes presentes. Um jogo de malas de couro para as viagens de Jesse e um lindo casaco de mink para mantê-la aquecida no abominável inverno inglês. É um país que só um druida poderia amar. Margaret escreveu. Jesse adorou o casaco porque o mink ficava na parte de dentro e não chamava atenção. O jogo de malas também foi muito útil. E Margaret continuou a escrever duas ou três vezes por semana. Continuava solícita como sempre. Porém, à medida que os anos passavam, foi Jesse quem se distanciou. Suas cartas tornavam-se breves e irregulares, pois seu trabalho na Talamasca era confidencial. Simplesmente não podia contar o que fazia. Jesse ainda visitava membros da família, da grande família, no Natal e na Páscoa. Sempre que algum primo vinha a Londres, ela ia encontrá-lo para um passeio ou um almoço. Mas todos os contatos eram breves e superficiais. A Talamasca logo tornou-se a vida de Jesse. O mundo revelou-se a Jesse nos arquivos da Talamasca, logo que ela começou suas traduções do latim. Registros de famílias e indivíduos paranormais, casos de bruxaria óbvia, feitiçaria verdadeira, e finalmente as transcrições repetitivas, porém fascinantes, de julgamentos de bruxos que sempre envolviam os inocentes e os humildes. Ela trabalhava noite e dia, traduzindo diretamente no computador, recuperando um valioso material histórico das precárias páginas de pergaminho. Mas outro mundo, ainda mais sedutor, abria-se para ela no trabalho de campo. No primeiro ano com a Talamasca, Jesse viu casos de poltergeist tão assustadores que faziam homens adultos fugirem correndo. Viu uma criança telecinética erguer uma mesa de carvalho e jogá-la pela janela. Comunicou-se em total silêncio com telepatas que recebiam qualquer mensagem que ela enviasse. Viu fantasmas mais palpáveis que qualquer coisa que ela acreditara poder existir. Feitos de psicometria, escrita automática, levitação, transe mediúnico. Tudo isso ela testemunhou, mais tarde fazendo suas anotações e sempre maravilhada com sua própria surpresa. Será que jamais se acostumaria e aceitaria como normal? Até os membros mais antigos da Talamasca confessavam que sempre se assustavam com as coisas que viam. E sem dúvida a vidência de Jesse era excepcionalmente forte. Com o uso constante, desenvolveu-se enormemente. 2 anos depois de entrar para a Talamasca, Jesse era mandada para casas assombradas em toda a Europa e nos Estados Unidos. Para cada 1 ou 2 dias que ela passava na paz e no silêncio da biblioteca, havia uma semana num saguão cheio de correntes de ar, observando o aparecimento intermitente de um espectro silencioso que assustava as pessoas. Jesse raramente chegava a uma conclusão sobre essas aparições. Na realidade, ela aprendeu o que todos os membros da Talamasca já sabiam, que não havia uma teoria única sobre o ocultismo que abrangesse todas as coisas estranhas que aconteciam. O trabalho era instigante, mas no final era frustrante também. Jesse ficava insegura ao se dirigir a essas entidades sem descanso, ou espíritos confusos, como Mael certa vez os descrevera, com muita propriedade. Mas Jesse os aconselhava a partir para níveis mais altos, a procurar a paz para si mesmos, deixando em paz também os mortais. Parecia a única coisa a ser feita, embora ela se assustasse com a possibilidade de estar forçando esses fantasmas a renunciar à única vida que lhes restava. E se a morte fosse o fim? E as assombrações surgiam quando almas tenazes não a aceitavam. Horrível esse pensamento. O mundo espiritual, como uma última centelha baça e caótica, antes da escuridão definitiva. Fosse qual fosse o caso, Jesse acabou com inúmeros casos de assombração. E sempre se sentia consolada com o alívio dos vivos. Desenvolveu-se nela um profundo senso da qualidade especial da sua vida. Era excitante. Ela não a trocaria por qualquer outra coisa no mundo. Bem, quase qualquer outra coisa. Afinal, teria partido no mesmo minuto se Maharet aparecesse à sua porta e lhe perdisse para voltar para a propriedade em Sonoma para cuidar seriamente dos arquivos da grande família. Mas, talvez não fizesse isso. Jesse teve, porém, uma experiência com os arquivos da Talamasca que lhe provocou considerável confusão pessoal em relação à grande família. Ao transcrever documentos de bruxaria, Jesse descobriu que a Talamasca monitorara durante séculos certas famílias de bruxos, cujos destinos pareciam influenciados pela intervenção sobrenatural de um tipo verificável e previsível. Mesmo agora, a Talamasca vigiava algumas dessas famílias. Geralmente havia um bruxo em cada geração dessas famílias. Essa pessoa conseguia, segundo o arquivo, atrair e manipular forças sobrenaturais para assegurar a fortuna e o sucesso da família. Esse poder parecia ser hereditário, isto é, baseado no corpo físico, mas ninguém tinha certeza. Algumas dessas famílias eram inteiramente ignorantes de sua própria história. Não compreendiam as bruxarias que se manifestavam no século XX. E embora a Talamasca tentasse regularmente entrar em contato com essas pessoas, era geralmente mal recebida ou achava o trabalho perigoso demais. Afinal, esses bruxos conseguiam fazer feitiços reais. Chocada e incrédula, durante várias semanas, depois dessa descoberta, Jessie nada fez. Mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Era parecido demais com Margaret e a grande família. Então fez a única coisa que poderia fazer sem violar sua lealdade a qualquer um. Examinou cuidadosamente os registros de todas as famílias de bruxos nos arquivos da Talamasca. Verificou tudo várias vezes. Procurou os mais antigos registros existentes e examinou-os detalhadamente. Nenhuma menção a alguém chamado Margaret. Nenhuma menção a alguém ligado a qualquer ramo ou sobrenome da grande família de que Jessie tivesse ouvido falar. Nenhuma menção a qualquer coisa ligeiramente suspeita. Seu alívio foi enorme, mas afinal ela não ficou surpresa. Seus instintos lhe tinham dito que ela estava na pista errada. Margaret não era uma bruxa. Não nesse sentido da palavra. Tratava-se de algo mais. Mas na realidade Jessie nunca tentou entender a situação. Evitava teorias sobre o que acontecera, assim como evitava teorias a respeito de qualquer coisa. E ocorreu-lhe mais de uma vez que tinha procurado a Talamasca com o propósito de perder esse mistério pessoal numa imensidão de outros mistérios. Cercada de fantasias, poltergeistes e crianças possuídas, ela pensava cada vez menos em Margaret e na grande família. Na época em que Jessie tornou-se membro efetivo da Ordem, ela era especialista nas regras da Talamasca, nos métodos, no modo de registrar investigações, quando e como auxiliar a polícia em casos de crime, como evitar qualquer contato com a imprensa. Passou também a reconhecer que a Talamasca não era uma organização dogmática. Não exigia que seus membros acreditassem em qualquer coisa. Simplesmente que fossem honestos e cuidadosos em relação aos fenômenos que observavam. Padrões, semelhanças, repetições. Essas coisas fascinavam a Talamasca. Usavam-se muitos termos, mas não havia um vocabulário rígido. Os arquivos eram simplesmente dotados de referências múltiplas. No entanto, os membros da Talamasca estudavam os teóricos. Jessie leu as obras de todos os grandes investigadores parapsicológicos, médiums e mentalistas. Estudava qualquer coisa relacionada ao oculto. E muitas vezes pensava no conselho de Margaret. O que Margaret dissera era correio. Fantasmas, aparições, pessoas que conseguiam ler pensamentos e mover objetos. Tudo aquilo era fascinante para quem testemunhava, mas significava muito pouco para a raça humana em geral. Não havia agora, nem jamais haveria, uma grande descoberta em ocultismo que alterasse a história da humanidade. Jessie, porém, nunca se cansava de seu trabalho. Viciou-se na estação, até mesmo na qualidade secreta de suas atividades. Estava dentro das entranhas da Talamasca, e embora se acostumasse à elegância do ambiente, rendas antigas, camas de dossel, talheres de prata, carros com motoristas empregados, ela própria tornava-se cada vez mais simples e reservada. Aos 30 anos era uma mulher clara, de aparência frágil, com seus cabelos ruivos, cacheados partidos no centro da cabeça e jogados para trás dos ombros. Não usava cosméticos, perfumes ou joias, a não ser a pulseira celta. Um blazer de caxemira era sua roupa favorita, juntamente com calças de lã ou jeans, quando estava na América. No entanto, era uma pessoa atraente, que chamava bastante a atenção dos homens, mais do que ela gostaria. Tinha alguns romances, mas sempre curtos e raramente importantes. O que lhe importava mesmo era sua amizade com os outros membros da Ordem. Tinha muitos irmãos e irmãs. E eles gostavam dela, como ela gostava deles. Adorava a sensação de comunidade a rodeá-la. A qualquer hora da noite podia descer as escadas e ir para uma sala iluminada onde as pessoas estavam acordadas. lendo ou conversando, às vezes discutindo de maneira tranquila. Podia-se ir à cozinha, onde a cozinheira da noite estava sempre pronta para preparar um café da manhã adiantado ou um jantar atrasado, conforme o que a pessoa desejasse. Jesse poderia ter ficado para sempre com a Talamasca. Como uma ordem religiosa católica, a Talamasca cuidava de seus velhos e seus doentes. Morrer dentro da ordem era conhecer o máximo de conforto, assim como todo cuidado médico. Passar os últimos momentos da maneira que a pessoa quisesse, sozinho na cama ou rodeado dos outros membros a confortá-lo, segurando-lhe a mão. Podia-se ir para a casa dos parentes, se fosse sua escolha. Mas a maioria preferia morrer na casa matriz. Os funerais eram grandiosos e elaborados. Na Talamasca, a morte era parte da vida. Um grande grupo de homens e mulheres de preto compareciam a cada enterro. Sim, eles tinham se tornado a família de Jesse. E na ordem natural das coisas, ela teria permanecido lá para sempre. Mas quando chegou ao final de seu 8º ano, aconteceu uma coisa que iria mudar tudo. Uma coisa que finalmente a fez romper com a ordem. Os sucessos de Jesse até então tinham sido impressionantes. Mas no verão de 1981, ela ainda trabalhava sob a direção de Aaron Leitner e raramente tivera contato com o conselho diretor da Talamasca ou com um punhado de homens e mulheres que realmente estavam no comando. De modo que quando David Talbot, o chefe de toda a ordem, chamou-a ao seu escritório em Londres, ela ficou surpresa. David era um homem ativo, de 65 anos, robusto, cabelos grisalhos e maneiras sempre alegres. Ofereceu a Jesse uma taça de sherry e conversou simpaticamente sobre coisas sem importância durante uns 15 minutos antes de entrar no assunto. Ofereceu a Jesse uma missão bem diferente. Deu-lhe um romance chamado Entrevista com o Vampiro e disse: "Quero que leia este livro." Jesse ficou perplexa. "O caso é que já li", respondeu. "Há uns 2 anos. Mas o que um romance como esse tem a ver conosco?" Jesse tinha comprado um exemplar no aeroporto, devorando-o durante um longo voo intercontinental. A história, supostamente contada por um vampiro a um jovem repórter em São Francisco nos dias de hoje, tinha afetado Jesse como um pesadelo. Não tinha certeza de ter gostado do livro. Na verdade, depois jogaram-o fora, em vez de deixá-lo num banco do aeroporto para que outra pessoa o encontrasse. Os personagens principais da obra, imortais encantadores, tinham formado uma familiazinha malévola em Nova Orleans antes da guerra, onde durante 50 anos caçavam a população. Lestat era o vilão e o líder. Louis, seu angustiado subordinado, era o herói e aquele que contava a história. Cláudia, sua linda filha vampírica, era uma figura realmente trágica, o cérebro amadurecendo ano após ano enquanto o corpo permanecia eternamente o de uma garotinha. A busca infrutífera de Louis pela redenção era o tema do livro, obviamente. Mas o ódio de Cláudia pelos 2 vampiros que fizeram dela o que ela era, e sua própria destruição no final, tinham provocado um efeito muito mais forte em Jesse. "Não é ficção", David explicou com simplicidade. No entanto, o motivo de ter sido escrito não está claro. E o ato de publicá-lo, mesmo em forma de romance, deixou-nos assustados. "Não é ficção?" Jesse repetiu. "Como assim?" "O nome do autor é um pseudônimo." David continuou. "E os cheques dos direitos autorais vão para um rapaz que vive viajando e resiste a todas as nossas tentativas de contato. Ele já foi repórter, como o entrevistador do romance. Mas isso não vem ao caso agora. Seu trabalho é ir a Nova Orleans e documentar os acontecimentos na história que aconteceram antes da Guerra Civil." "Espere um minuto. Você está dizendo que os vampiros existem? Que aquelas pessoas, Louis, Lestat e a garotinha Cláudia, são reais?" Exatamente, David respondeu. E não se esqueça de Armand, o mentor do Théâtre des Vampires, em Paris. Lembra-se de Armand, não é? Jesse não teve trabalho para se lembrar de Armand ou do teatro. Armand, o mais velho imortal do romance, tinha o rosto e o corpo de um adolescente. Quanto ao teatro, tinha sido um macabro estabelecimento, onde seres humanos eram mortos no palco diante de uma plateia que de nada suspeitava. A sensação de pesadelo que o livro lhe despertara estava voltando a dominar Jesse, especialmente as partes a respeito de Cláudia. Cláudia morrera no Teatro dos Vampiros. O bando, sob as ordens de Armand, a tinha destruído. David, será que estou entendendo direito? Está dizendo que essas criaturas existem mesmo? Exatamente. Temos observado esse tipo de ser desde o início da nossa existência. De um modo muito real, a Talamasca foi fundada para observar essas criaturas. Mas essa é outra história. Provavelmente não há nesse romance um só personagem fictício, mas essa seria a sua missão. Documentar. Documentar a existência do bando de Nova Aliança, como está descrito aqui. Cláudia, Louis, Restar. Jesse riu. Não conseguiu evitar. Riu de verdade. A expressão paciente de David só lhe dava vontade de rir ainda mais. Mas não causava surpresa a David, assim como não causara a Aaron Lightner, 8 anos antes. Excelente atitude, disse David com um sorrisinho travesso. Não queremos que você seja imaginativo ou confiante demais. Mas esse campo requer muito cuidado, Jesse, e estrita obediência às regras. Acredite-me, é uma área extremamente perigosa. Você tem toda a liberdade de recusar a missão. Vou começar a rir novamente, disse Jesse. Raramente ouvira a palavra perigo na Talamasca. Só a vira escrita nos arquivos das famílias de bruxos. Ora, consegui acreditar na bruxaria sem muita dificuldade. Bruxos eram seres humanos, e os espíritos provavelmente podiam ser manipulados. Mas vampiros? Bem, vamos fazer o seguinte. Antes que você decida, vamos examinar certos objetos pertencentes a essas criaturas que temos em nossos cofres. A ideia era irresistível. Havia dezenas de aposentos sob a matriz, aos quais Jesse nunca tinha sido admitida. Não ia deixar passar essa oportunidade. Enquanto ela e David desciam as escadas, a atmosfera da propriedade em Sonoma voltou-lhe súbita e vividamente, até mesmo o corredor comprido. Com suas poucas e fracas lâmpadas elétricas, lembrava-lhe o porão de Maharet. Ela estava cada vez mais excitada. Em silêncio, seguiu David através de vários depósitos trancados. Viu livros, uma caveira numa estante, o que pareciam roupas velhas amontoadas no chão, mobília, quadros, baús e cofres, poeira. Toda esta parafernália está ligada de algum modo a nossos imortais amigos bebedores de sangue, explicou David. Na realidade, parecem ser gente bastante materialista e deixam para trás todo o tipo de lixo. Já aconteceu de deixarem uma casa inteira com móveis, roupas e até caixões, uns caixões muito enfeitados e interessantes, quando se cansam de um determinado lugar ou de uma determinada identidade. Mas existem coisas específicas que quero lhe mostrar. Algo bem conclusivo, eu acho. Conclusivo? Haveria algo conclusivo naquele trabalho? Aquela era certamente uma tarde de surpresas. David levou-a a uma derradeira câmara, um aposento muito amplo, forrado de metal e imediatamente iluminado por uma série de luzes no teto. Ela viu uma enorme pintura apoiada na parede. Classificou-a de imediato como pertencente à Renascença, provavelmente veneziana. Era feita de têmpera, de ovo e madeira, e tinha o maravilhoso lustro dessas pinturas, que nenhum material sintético consegue criar. Leu o título em latim, juntamente com o nome do artista, em pequenas letras romanas no canto inferior direito. A Tentação de Amadeu, por Marius. Recuou para estudá-lo. Um esplêndido coro de anjos de asas negras pairava em volta de uma figura ajoelhada. Um rapaz de cabelos dourados. O céu azul cobalto atrás deles, visto através de uma série de arcadas, era esplendidamente pintado com massas de nuvens douradas. E o chão de mármore mostrava uma perfeição fotográfica. Podia-se sentir sua frialdade, distinguir os veios da pedra. Mas as figuras eram a verdadeira glória da pintura. Os rostos dos anjos eram belíssimamente modelados. Suas túnicas em tons pastéis e as asas de penas negras eram extravagantemente detalhadas. E o rapaz simplesmente estava vivo. Seus olhos castanhos realmente brilhavam, enquanto ele olhava para fora do quadro. A pele parecia úmida. Ele estava prestes a mover-se ou falar. Na verdade, era artístico demais para pertencer à Renascença. As figuras eram reais, não ideais. Os anjos tinham expressões de divertimento, quase cinismo. E a fazenda da roupa do rapaz era bem feita demais. Ela via até os remendos um pequeno rasgão. O pó na manga da túnica. Havia outros detalhes assim. Folhas secas pelo chão e dois pincéis caídos a um lado, sem qualquer razão aparente. Quem é esse Marius? Ela sussurrou. Aquele nome nada significava, e ela nunca encontrara uma pintura italiana com tantos elementos perturbadores. Anjos de asas negras. David não respondeu. Apontou para o rapaz. É o rapaz que quero que você observe, disse. Ele não é o verdadeiro assunto da sua investigação. Apenas um elo muito importante. Assunto, elo. Ela estava demasiado absorta na pintura. Veja. Ossos no canto, ossos humanos cobertos de poeira, como se alguém simplesmente os tivesse varrido para fora do caminho. Mas afinal, o que significa isso tudo? Sim, murmurou David. Quando encontramos a palavra tentação, geralmente há demônios cercando um santo. Exatamente, concordou ela. E a técnica é excepcional. Quanto mais observava a pintura, mais perturbada ficava. Onde conseguiu isso? A ordem comprou-a há muitos séculos. David respondeu. Nosso emissário em Veneza recuperou-a de uma vila incendiada no Gran Canal. Esses vampiros estão sempre associados aos incêndios. É a única arma que podem usar efetivamente uns contra os outros. Sempre há incêndios. Na entrevista com o vampiro há vários incêndios, lembra-se? Louis incendiou uma casa em Nova Orleans, quando estava tentando destruir seu criador e mentor, Lestat. E mais tarde, Louis incendiou o Teatro dos Vampiros em Paris, depois da morte de Cláudia. A morte de Cláudia. Aquilo causou um arrepio em Jesse, assustando-a. Mas olhe com atenção para o rapaz, David insistiu. É ele quem estamos discutindo agora. Amadeu. Significava aquele que ama Deus. Era uma bela criatura, realmente. 16, talvez 17 anos. Rosto quadrado, de proporções fortes. E uma expressão curiosamente implorante. David colocou algo em sua mão. Foi com relutância que afastou os olhos do quadro. Em sua mão havia uma fotografia tirada no final do século XIX. Depois de um instante, ela sussurrou. Mas é o mesmo rapaz? É, sim. E uma experiência interessante, disse David. Deve ter sido tirado logo após o crepúsculo, em péssimas condições de iluminação. Provavelmente não teria dado certo com qualquer outro modelo. Repare que, na verdade, não se vê muita coisa além do rosto dele. Realmente. No entanto, ela podia conhecer o penteado da época. Veja isso também. Continuou David. Dessa vez, ele lhe deu uma velha revista do século XIX, com estreitas colunas de letras pequenas e ilustrações à tinta. Lá estava o mesmo rapaz saltando de uma caleça. Um esboço apressado, embora o rapaz estivesse sorrindo. O artigo é sobre ele. E sobre o Teatro dos Vampiros. Aqui está um jornal inglês de 1789. 80 anos antes. Mas nele você vai encontrar uma descrição perfeita do estabelecimento e do mesmo rapaz. O Teatro dos Vampiros. Ela fixou os olhos no rapaz louro, ajoelhado no quadro. Ora! É a irmã? Personagem do romance? Exatamente. Parece que ele gosta desse nome. Pode ter sido Amadeu quando estava na Itália, mas tornou-se Armand no século XVIII. E desde então, tem sido Armand. Devagar, por favor, Jess pediu. Você está me dizendo que o Teatro dos Vampiros foi documentado pelo nosso pessoal? Detalhadamente. A ficha é enorme. Inúmeros livros de memórias descrevem o teatro. Temos os documentos da propriedade também. E agora chegamos a outro elo entre nossos arquivos e esse romancezinho. O nome do proprietário do teatro era Lestat de Lioncourt, que o comprou em 1789. E hoje a propriedade em Paris está nas mãos de um homem do mesmo nome. Isso tudo foi verificado? Está tudo no arquivo, disse David. Cópias dos velhos registros e dos mais recentes. Você pode estudar a assinatura de Lestat se quiser. Lestat faz tudo de maneira grandiosa. Cobre metade da página com sua caligrafia ostentosa. Temos fotocópias de vários exemplos. Queremos que leve essas cópias para a Nova Aliança com você. Temos um artigo de jornal contando o incêndio que destruiu o teatro exatamente como Loio descreveu. A data combina com os fatos históricos. Você vai ter que verificar tudo, é claro. E o romance, leia-o de novo com bastante atenção. No final da semana, Jesse pegou um avião para Nova Orleans. Deveria analisar e documentar o romance, de todas as maneiras possíveis, examinando títulos de propriedade, transferências, jornais antigos, diários, tudo o que pudesse encontrar para apoiar a teoria de que os personagens e os fatos eram reais. Mas Jesse ainda não acreditava nisso. Sem dúvida havia alguma coisa, mas tinha que haver um senão. E o senão era, provavelmente, um esperto romancista histórico que tinha descoberto fatos interessantes e feito deles uma história de ficção. Afinal, bilhetes de teatro, títulos de propriedade, programas e coisas assim não provam a existência de imortais chupadores de sangue. Quanto às regras que Jesse teria que obedecer, ela as achava ridículas. Não tinha permissão de permanecer em Nova Orleans, a não ser entre o nascer do sol e as 4 horas da tarde. Às 4 horas tinha que ir para a cidade de Baton Rouge e passar as noites em segurança num quarto no 16º andar de um hotel moderno. Se tivesse a mais leve sensação de que alguém a observava ou seguia, teria que procurar imediatamente a segurança entre outras pessoas. De algum lugar bem iluminado e com muita gente, ela telefonaria imediatamente para Talamasca, em Londres. Nunca, em qualquer circunstância, deveria tentar ver um desses vampiros. Os parâmetros dos poderes vampirescos não eram conhecidos pela Talamasca. Mas uma coisa era certa. Aqueles seres conseguiam ler pensamentos e também conseguiam criar confusão mental em seres humanos. E havia considerável evidência de que eram excepcionalmente fortes. A maioria matava com facilidade. Também alguns deles, sem dúvida, sabiam da existência da Talamasca. Ao longo dos séculos, vários membros da Ordem tinham desaparecido durante esse tipo de investigação. Jess teria que ler escrupulosamente os jornais diários. A Talamasca tinha razões para crer que, no momento, não havia vampiros em Nova Orleans. Senão, Jess não teria sido enviada para lá. Mas a qualquer momento, Lestar, Armand ou Louis poderiam aparecer. Se Jess encontrasse uma reportagem sobre uma morte suspeita, deveria sair da cidade e não voltar. Jess achou isso tudo hilariante. Nem mesmo um punhado de recortes sobre mortes misteriosas a impressionou ou assustou. Afinal, aquelas pessoas poderiam muito bem ter sido vítimas de um culto satânico, e eram todos demasiadamente humanos. Mas Jesse queria essa missão. A caminho do aeroporto, David perguntou-lhe a razão. Se você não consegue acreditar no que lhe contei, então por que quer investigar o livro? Ela demorou para responder. Há alguma coisa de obsceno nesse romance. Faz a vida desses seres parecer atraente. A princípio não se percebe. É um pesadelo de onde não se pode sair. Então, de repente, fica-se confortável. Dá vontade de continuar. Nem a tragédia de Cláudia chega a ser desencorajadora. E? Quero provar que é tudo ficção. Jess declarou. Isso satisfazia a Talamasca, principalmente vindo de um investigador experimentado. Mas durante o longo voo para Nova York, Jess percebeu que havia algo que ela não poderia contar a David. Ela própria acabara de descobrir. A entrevista com o vampiro lembrava aquele antigo verão com Margaret, embora Jess não soubesse por quê. E várias vezes interrompeu a leitura para pensar naquele verão. E pequenas coisas lhe voltavam. Chegou até a sonhar com aquilo novamente. Não tem relação com o assunto, disse a si mesma. Mas havia alguma ligação, alguma coisa a ver com a atmosfera do livro, o ambiente, até mesmo a atitude dos personagens, e o modo como as coisas pareciam ser de um jeito e, na verdade, não eram. Mas Jess não conseguia raciocinar sobre aquilo. Seu raciocínio, como sua memória, estava curiosamente bloqueado. Os primeiros dias de Jess em Nova Orleans foram os mais estranhos de toda a sua carreira de paranormal. A cidade tinha a úmida beleza caribenha e um ar teimosamente colonial que a encantaram imediatamente. No entanto, em toda parte, Jess sentia coisas. Tudo lá parecia mal-assombrado. As sombrias casas diante da Guerra Civil eram sedutoramente silenciosas e melancólicas. Até mesmo as ruas do bairro francês, cheias de turistas, tinham uma atmosfera sensual e sinistra que a fazia estar sempre perdendo o rumo ou parando para longos períodos de devaneio, sentada num banco na Jackson Square. Odiava ter que deixar a cidade às 4 da tarde. O opulento hotel, em Baton Rouge, dava-lhe o conforto do luxo americano. Ela gostava disso. Mas o ambiente suave e preguiçoso de Nova Orleans dominava. Todas as manhãs acordava com a vaga consciência de ter sonhado com os vampiros. E com Margaret. Então, no quarto dia de sua investigação, ela fez uma série de descobertas que a enviaram direto a um telefone. Realmente tinha havido um Lestat de Lioncourt em Louisiana. Em 1862, ele tinha comprado uma casa na Rua Royal de seu sócio, Louis de Pointe-du-Lac. Louis de Pointe-du-Lac tinha possuído 7 propriedades na Louisiana, e uma delas era a plantação descrita na entrevista com o vampiro. Jess ficou atônita e deliciada. Mas houve outras descobertas. Alguém chamado Lestat de Lioncourt possuía casas em toda a cidade, ainda agora. E a assinatura dessa pessoa, que aparecia em registros datados de 1895 e 1910, eram idênticas às assinaturas do século XVIII. Ah, era maravilhoso demais. Jess estava se divertindo muito. Partiu imediatamente para fotografar as propriedades de Lestat. 2 eram mansões no Garden District, evidentemente inabitáveis, caindo em ruínas por trás dos portões enferrujados. Mas o resto, inclusive a casa da Rua Royal, a mesma vendida a Lestat em 1862, estava alugado por uma agência local, que enviava o dinheiro a um advogado em Paris. Isso era mais do que Jesse podia aguentar. Mandou um telegrama a David pedindo dinheiro. Tinha que indenizar os inquilinos dos apartamentos da casa da Rua Royal para que a abandonassem, pois aquela era certamente a casa que fora habitada por Lestat, Louis e a criança Cláudia. Podiam ou não ter sido vampiros, mas tinham morado ali. David mandou o dinheiro imediatamente, junto com instruções estritas de que ela não se aproximasse das mansões em ruínas. Jesse respondeu imediatamente que já tinha examinado aqueles locais. Ninguém entrava lá havia anos. Importante era a casa da rua Royal. No final da semana, ela já era a única inquilina. Os antigos moradores partiram de boa vontade, os bolsos cheios de dinheiro. E bem cedo na segunda-feira, Jesse entrou no apartamento deserto do segundo andar, deliciosamente mal conservado. As antigas lareiras, as sancas, as portas, tudo ali. Jesse entrou em ação nos quartos da frente com uma chave de fenda e um formão. Louis tinha descrito um incêndio nesses aposentos, durante o qual Lestat ficara bastante queimado. Bem, Jesse descobriria. Em uma hora tinha descoberto as madeiras queimadas. Quando os pedreiros, benditos, tinham vindo consertar o estrago, tinham fechado os buracos com jornais em 1862. Isso combinava perfeitamente com a narrativa de Louis. Ele passara a casa para Lestat, fizera planos para partir para Paris. Então houve um incêndio durante o qual Louis e Cláudia fugiram. Naturalmente, Jesse disse a si mesma que ainda estava cética, mas os personagens do livro estavam se tornando curiosamente reais. O velho telefone preto no vestíbulo tinha sido desligado. Ela teria que sair para telefonar para David, o que a irritou. Queria contar-lhe tudo imediatamente, mas não saiu. Ao contrário, simplesmente passou horas sentadas na sala, sentindo o calor do sol nas tábuas rústicas à sua volta, escutando os estalidos da casa. Uma casa daquela idade nunca fica em silêncio, principalmente num clima úmido. Parece uma coisa viva. Não havia fantasmas ali, pelo menos que ela pudesse ver. No entanto, não se sentia sozinha. Pelo contrário, estava rodeada de carinho. Alguém sacudiu-a para que acordasse. Claro que não. Estava sozinha ali. Um relógio batendo 4 horas. No dia seguinte, alugou um vaporizador de papel de parede e pôs-se em ação nos outros aposentos. Tinha que chegar à forração original. A padronagem poderia ser datada, e além disso, ela estava procurando uma coisa em particular. Mas havia um canário cantando em algum lugar, possivelmente num apartamento ou numa loja das redondezas. E aquele canto distraiu-a. Tão lindo. Não esqueça o canário. O canário vai morrer se você o esquecer. Ela adormeceu novamente. Já estava completamente escuro quando acordou. Ouvia próxima a música de um cravo. Durante muito tempo ficou escutando sem abrir os olhos. Mozart. Muito rápido. Rápido demais. Mas que técnica. Uma cascata de notas. Uma técnica inacreditável. Finalmente, forçou-se a levantar-se, ligar as luzes e fazer funcionar, novamente, o vaporizador. O aparelho era pesado. A água quente pingava em seu braço. Em cada aposento, ela limpou um trecho da parede até o reboco original. Depois passava para outro aposento. Mas o zumbido do aparelho a perturbava. Parecia ouvir vozes nele. Pessoas indo, conversando. Alguém falando francês, num sussurro ansioso. Uma criança chorando. Ou seria uma mulher? Desligou a maldita coisa. Nada. apenas uma ilusão, criada pelo ruído numa casa vazia. Voltou ao trabalho sem consciência da hora, ou de que não tinha comido, ou de que estava ficando tonta. Continuou manejando o pesado vaporizador até que no quarto do centro encontrou o que estava procurando. Um mural pintado à mão numa parede caiada. Por um instante ficou paralisada de excitação. Então pôs-se a trabalhar freneticamente. Sim, era o mural da Floresta Mágica que lhe está encomendara para Cláudia. E em rápidas passadas do vaporizador gotejante, ela o pôs a descoberto. Unicórnios e pássaros de ouro e árvores carregadas de frutas sobre regatas cintilantes. Era exatamente como Luia descrevera. Finalmente ela conseguiu limpar uma grande parte do mural que ocupava as quatro paredes. O quarto de Cláudia, sem dúvida. Sua cabeça girava. Estava fraca de fome. Consultou o relógio. Uma hora. Uma hora. Já se passara metade da noite. Tinha que sair imediatamente. Era a primeira vez em todos aqueles anos que ela desobedecia a uma regra. No entanto, não conseguia se obrigar a sair. Estava cansada demais, apesar da excitação. Estava sentada no chão, encostada na lareira de mármore. A luz da lâmpada no teto era ruim, e sua cabeça estava doendo também. No entanto, ela tinha um olhar fixo nos pássaros dourados, nas pequenas flores primorosamente pintadas, nas árvores. O céu era de um púrpura escuro, mas havia uma lua cheia e não se via o sol. E sim, uma grande mancha de minúsculas estrelas. Havia pedacinhos de prata ainda presos às estrelas. Gradualmente, ela percebeu um muro de pedra pintado num canto. Havia um castelo atrás dele. Como seria bom caminhar pela floresta em direção a ele, atravessar o portão de madeira pintada, entrar em outro reino. Ouvia uma canção em sua cabeça, algo que ela já tinha esquecido. Algo que Maharat costumava cantar. Então, subitamente, ela reparou que o portão era pintado sobre uma abertura na parede. Inclinou-se para a frente. Conseguia ver as fendas no reboco. Sim, uma abertura quadrada, que ela não tinha visto ao trabalhar com o pesado vaporizador. Ajoelhou-se diante da abertura e tocou nela. Uma porta de madeira. Imediatamente pegou a chave de fenda para tentar abri-la. Não conseguiu. Tentou numa beirada, depois na outra. Mas apenas arranhava a pintura. Acocorou-se para estudá-la. Um portão pintado cobrindo uma porta de madeira. E havia um lugar gasto, justamente onde ficava o trinco pintado. Sim. Ela esticou o braço e deu um empurrãozinho no local. A porta se abriu. Simples. Ergueu a lanterna. Um compartimento forrado de cedro. E havia coisas ali. Um livrinho encapado em couro branco. Um rosário, parecia. E uma boneca muito antiga de porcelana. Por um instante não conseguiu se obrigar a tocar naqueles objetos. Era como profanar uma sepultura. E havia também um leve odor, como um perfume. Ela não estava sonhando, estava? Não. Sua cabeça doía demais para que aquilo fosse um sonho. Estendeu a mão e pegou a boneca primeiro. O corpo era tosco, pelos padrões modernos. No entanto, os membros de madeira eram bem esculpidos e montados. O vestido branco e a faixa lavanda estavam apodrecidos. Mas a cabeça de porcelana era linda. Os enormes olhos azuis, perfeitos. A peruca de longos cabelos louros ainda intacta. Cláudia. Ela murmurou. Sua voz deixou a côncia do silêncio. Nenhum trânsito a essa hora. Só as tábuas estalando. E o lampejar suave e apaziguador de uma lamparina a óleo numa mesa próxima. E aquele cravo em algum lugar. Alguém agora tocando Chopin, com a mesma habilidade extraordinária que ela ouvira antes. Ficou sentada imóvel, olhos baixos para a boneca em seu colo. Tinha vontade de pentear-lhe os cabelos, consertar a faixa. Os principais acontecimentos da entrevista com o vampiro lhe voltaram. Cláudia destruída em Paris. Cláudia pega pela mortal luz do sol nascente num poço de tijolos de onde não podia escapar. Jesse sentiu um choque opaco e o pulsar rápido e silencioso de seu coração batendo na garganta. Cláudia destruída, ao passo que os outros continuavam. Lestat, Louis, Armand. Então, com um susto, percebeu que estava olhando para as outras coisas dentro do compartimento. Estendeu a mão para o livro. Um diário. As páginas eram frágeis, manchadas, mas a escrita antiquada em sépia ainda era legível, especialmente agora que as lamparinas a óleo estavam todas acesas e o quarto tinha um brilho aconchegante. Ela lia francês sem esforço. O primeiro registro datava de 21 de setembro de 1836. Este é o presente de aniversário que ganhei de Louis. Use como quiser, lhe disse. Mas talvez fosse interessante copiar aqui os poemas que me agradarem e lê-los para ele de vez em quando. Não entendo exatamente o que quer dizer meu aniversário. Será que eu nasci no dia 21 de setembro? Ou foi nesse dia que larguei todas as coisas humanas e me tornei o que sou? Os cavaleiros, meus pais, estão sempre relutantes em esclarecer questões tão simples. Parece até que é de mau gosto mencionar esses assuntos. Louis faz ar de perplexidade depois de infelicidade, antes de voltar ao jornal. E Lestat, ele sorri e toca um pouco de Mozart para mim, depois responde dando de ombros. Foi o dia em que você nasceu para nós. Naturalmente, ele me deu uma boneca, como sempre, uma réplica minha, sempre usando uma duplicata do meu vestido mais novo. Manda buscar essas bonecas na França, faz questão que eu saiba. E o que eu deveria fazer com ela? Brincar, como se eu fosse uma criança de verdade? Existe aí alguma mensagem, meu amado pai? Perguntei-lhe esta noite. De que eu própria serei uma boneca para sempre? Ele já me deu 30 dessas bonecas ao longo dos anos. Se a memória não me falha. E a memória nunca falha. Cada boneca é exatamente igual ao resto. Não iria haver lugar para mim no quarto se eu ficasse com elas. Eu as queimo mais cedo ou mais tarde. Despedaço os rostos de porcelana com um atiçador. Fico vendo o fogo comer os cabelos. Não posso dizer que gosto de fazer isso. Afinal, as bonecas são lindas. E se parecem mesmo comigo. No entanto, esse é o gesto correto. A boneca espera isso. E eu também. E agora ele me trouxe outra, e depois fica parado à minha porta olhando para mim, como se minha pergunta o ofendesse. E de repente tem uma expressão de tanta raiva que eu penso, este não pode ser o meu Lestat. Gostaria de poder odiá-lo. Gostaria de poder odiar os dois. Mas eles me derrotam, não com sua força, mas com sua fraqueza. São tão amorosos. E tão agradáveis de se ver. Mon Dieu, como as mulheres correm atrás deles. Enquanto ele estava ali de pé, olhando para mim, vendo-me examinar a boneca que ele me dera, perguntei rispidamente. Está gostando do que está vendo? Você não as quer mais, não? Ele sussurrou. Você quereria, se fosse eu? Perguntei. A expressão no rosto dele ficou ainda mais zangada. Nunca o vi daquele jeito. Um calor ardente subiu-lhe ao rosto e ele piscou para clarear a visão. Sua visão perfeita. Saiu e foi para a sala. Fui atrás dele. Na verdade, eu não suportava vê-lo daquele jeito, mas fui atrás dele. Você gostaria delas, se fosse eu? Insisti. Ele me encarou como se eu o assustasse. Ele, um homem de 1,80 m, e eu, uma criança com no máximo metade disso. Você me acha bonita? Perguntei. Ele passou por mim, desceu o corredor e saiu pela porta dos fundos do apartamento. Mas eu o alcancei. Agarrei sua manga quando ele estava no alto da escada. Responda, falei. Olhe para mim. Que é que está vendo? Ele estava num estado horrível. Pensei que fosse se desvencilhar, rir, mostrar sua exuberância costumeira. Mas em vez disso, ele caiu de joelhos na minha frente e agarrou meus braços. Beijou-me com força na boca. Eu te amo, falou. Eu te amo. Como se fosse uma maldição que me jogava. Depois recitou-me este poema. Cubra o rosto dela. Meus olhos se ofuscam. Ela morreu jovem. Webster, tenho quase certeza. Uma daquelas peças que Lestat tanto adora. Fico pensando. Será que Louis vai gostar desse poeminha? Não sei por que não. É pequeno, mas muito bonitinho. Jesse fechou o livro com suavidade. Sua mão tremia. Ela ergueu a boneca e segurou-a contra o seio, o corpo oscilando levemente, e tornou a recostar-se na parede pintada. Cláudia, sussurrou. A cabeça latejava, mas isso não tinha importância. A luz das lamparinas a óleo era tão tranquilizante, tão diferente das gritantes lâmpadas elétricas. Ficou sentada imóvel, acariciando a boneca com a ponta dos dedos, quase como uma cega, sentindo os cabelos macios e sedosos, o vestidinho engomado. O relógio tornou a bater, bem alto, cada nota surda ecoando no aposento. Não podia desmaiar ali. Tinha de dar um jeito de se levantar, tinha que pegar o livrinho, a boneca e o rosário, e sair dali. As janelas vazias eram como espelhos, com a noite por trás. Regras desobedecidas. Ligar para David, sim. Ligar para David agora. Mas o telefone estava tocando. A esta hora, imagine. O telefone tocando. E David não tinha o número deste apartamento, porque o telefone... Ela tentou ignorá-lo, mas ele continuou tocando. Está bem, atenda. Deu um beijo na testa da boneca. Volto já, meu bem. Sussurrou. Afinal, onde ficava o maldito telefone nesse apartamento? Na prateleira, no vestíbulo, é claro. Ela quase pegou quando viu o fio solto, enrolado no aparelho. Não estava ligado. Ela via que não estava ligado. Mas estava tocando, ela ouvia. E não era uma alucinação auditiva. A coisa estava tocando com estridência. E as lamparinas. Meu Deus, não havia lamparinas no apartamento. Está bem, você já viu coisas assim antes. Não entre em pânico, pelo amor de Deus. Pense. O que é que deveria fazer? Mas ela estava prestes a gritar. O telefone não parava de tocar. Se você entrar em pânico, vai perder totalmente o controle. Tem que apagar essas lamparinas, parar esse telefone. Mas as lamparinas não podem ser reais. E a sala de estar no final do corredor? A mobília não é real. O brilho do fogo não é real. E a pessoa se movendo lá, quem é? Um homem? Não olhe para ele. Ela estendeu a mão e empurrou o telefone para o chão. O receptor rolou pelo soalho. Uma voz fina de mulher saiu dele. Jesse? Em cego terror, ela correu de volta para o quarto, tropeçando na perna de uma cadeira, caindo de encontro ao cortinado de uma cama de dossel. Nada disso é real. Nada disso está aqui. Pegue a boneca, o livro, o rosário. Enfiando-os em sua bolsa de lona, ela levantou-se e saiu correndo do apartamento para a escada dos fundos. Quase caiu, quando seus pés atingiram o metal escorregadio. O jardim, o chafariz. Mas você sabe que não há outra coisa além de ervas. Havia um portão de ferro torneado, bloqueando seu caminho. Ilusão. Atravesse-o. Corra. Era o pesadelo clássico, e ela estava presa nele. O som de cavalos e carruagens bombando em seus ouvidos enquanto ela corria pela rua calçada de pedras. Cada gesto desajeitado durava uma eternidade, as mãos lutando para pegar as chaves do carro, abrir a porta e então o carro se recusando a ligar. Quando chegou ao limite do bairro francês, estava soluçando e seu corpo estava banhado de suor. Dirigiu pelas ruas do centro em direção à rodovia. Tendo que parar na rampa de acesso, ela virou a cabeça. O banco traseiro estava vazio. Certo. Não a seguiram. E a bolsa de lona estava em seu colo. Sentia a rígida cabeça de porcelana contra seu peito. Foi em disparada para Baton Rouge. Quando chegou ao hotel, estava passando mal. Mal conseguiu caminhar até a recepção. Uma aspirina, um termômetro. Por favor, ajude-me a chegar ao elevador. Quando acordou, 8 horas depois, era meio-dia. A bolsa de lona ainda em seus braços. Estava com 40 graus de febre. Telefonou para David, mas a ligação estava péssima. Ele ligou de volta, não adiantou. Mesmo assim, ela tentou fazer-se entender. O diário era de Cláudia, sem dúvida. Confirmava tudo. E o telefone não estava ligado, mas ela ouvira a voz da mulher. As lamparinas estavam ardendo quando ela saiu correndo do apartamento. O apartamento estava cheio de móveis. Havia fogo nas lareiras. Será que essas lamparinas e o fogo poderiam incendiar a casa? David tinha que fazer alguma coisa. Ele respondia. Mas ela mal conseguia ouvi-lo. Estava com a bolsa, disse ele. Disse a ele. Que ele não se preocupasse. Estava escuro quando abriu os olhos. A dor de cabeça a despertara. O relógio digital na penteadeira marcava 10:30. Sede, uma sede terrível. E a garrafa na mesa de cabeceira estava vazia. Havia mais alguém no quarto. Virou-se para o outro lado. A luz entrava pelas finas cortinas brancas. Sim, ali. Uma criança. Uma garotinha. Estava sentada numa cadeira contra a parede. Jesse via claramente os longos cabelos louros, o vestido de mangas bufantes, as pernas que não chegavam ao chão. Tentou ver melhor. Uma criança. Não era possível. Uma aparição. Não. Alguma coisa que ocupava espaço. Alguma coisa malévola. Uma ameaça. E a criança estava olhando para ela. Cláudia. Saiu da cama aos tropeções, ainda segurando a bolsa, e recuando encostou-se à parede. A garotinha levantou-se. Era nítido o som de seus pés no carpete. A sensação de ameaça pareceu ficar mais forte. A criança entrou na faixa de luz que vinha da janela, e Jesse viu os olhos azuis, as bochechas arredondadas, os bracinhos macios. Jesse gritou. Apertando a bolsa de encontro ao corpo, ela saltou em direção à porta. Tateou à procura da maçaneta, com medo de olhar por cima do ombro. Gritava incontrolavelmente. Alguém chamava do outro lado da porta. Finalmente, ela conseguiu abri-la e cambaleou para o corredor. Pessoas rodearam-na, mas não conseguiram convencê-la a se aproximar do quarto. Então alguém ajudou a levantar-se, pois aparentemente ela caíra novamente. Outra pessoa trouxe uma cadeira. Ela chorava, tentando acalmar-se, mas incapaz de parar, e segurava, com as duas mãos, a bolsa com a boneca e o diário. Quando a ambulância chegou, ela recusou-se a se separar da bolsa. No hospital deram-lhe antibióticos, sedativos, drogas suficientes para levar qualquer um à loucura. Ela dormia como uma criança, a bolsa a seu lado sob as cobertas. Se uma enfermeira apenas tocasse na bolsa, Jesse acordava de imediato. Quando Aaron Leitner chegou, 2 dias depois, entregou-a a ele. Ainda estava doente quando pegou o avião para Londres. A bolsa estava no colo dele, e ele foi muito bonzinho, acalmando-a, cuidando dela. Ela cochilou durante grande parte do longo voo. Só pouco antes de chegarem foi que percebeu que sua pulseira tinha sumido, sua linda pulseira de prata. Chorou baixinho, de olhos fechados. A pulseira de Mael tinha sumido. Retiraram-na do caso. Ela soube disso antes que lhe contasse. Era jovem demais para aquele trabalho, disseram. Inexperiente demais. Tinham errado ao enviá-la. Continuar seria simplesmente perigoso demais. Naturalmente, o que ela tinha feito era de imensa valia. E o fantasma tinha um poder em comum. O espírito de um vampiro morto? Inteiramente possível. E o telefone tocando. Bem, havia muitos casos assim. As entidades usavam vários meios para comunicar-se ou assustar. Melhor descansar agora, tirar aquilo tudo da cabeça. Outras pessoas continuariam a investigação. Quanto ao diário, ele nada continha de mais importante do que aquilo que ela própria lera. Os psicometristas que tinham examinado o rosário e a boneca nada conseguiram descobrir. Os objetos seriam guardados com maior cuidado. Mas Jesse tinha que parar de pensar naquelas coisas imediatamente. Jesse argumentou, implorou para voltar. Chegou a fazer uma cena. Mas era como conversar com o Vaticano. Algum dia, daí a uns 10 anos, talvez 20, ela poderia voltar para esse campo. Ninguém estava dizendo que isso era impossível. Mas no momento a resposta era não. Jesse devia descansar, melhorar, esquecer o que acontecera. Esquecer o que acontecera. Passou várias semanas doente. Usava roupões de flanela branca o dia inteiro e bebia incontáveis xícaras de chá quente. Sentava-se à janela do quarto. Contemplava o gramado do parque, os velhos e imensos carvalhos. Observava os carros indo e vindo, minúsculos pedacinhos de cor silenciosa, movendo-se na distante estrada de cascalho. Deliciosa aquela tranquilidade. Traziam-lhe coisas gostosas para comer, beber. David vinha e conversava carinhosamente com ela sobre qualquer coisa, exceto vampiros. Aaron enchia seu quarto de flores. Outras pessoas vinham visitá-la. Ela falava pouco ou nada. Não conseguia explicar-lhes porque aquilo a magoava profundamente, lembrando-lhe o verão distante em que fora expulsa de outros segredos, outros mistérios, outros documentos em cofres. Era a mesma velha história. Vislumbrara algo de importância incalculável que lhe fora logo retirado, e agora jamais entenderia o que vira ou vivera. Deveria permanecer ali em silêncio com seu arrependimento. Por que não tinha pego aquele telefone falado, escutado a voz do outro lado? E a criança, que desejava o espírito da criança? Seria o diário ou a boneca? Não. Jesse estava destinada a encontrá-los e retirá-los. No entanto, fugira do espírito da criança. Ela, que tinha conversado com tantas entidades sem nome, que se postava corajosamente em aposentos escuros conversando com coisas trêmulas, quando os outros fugiam em pânico. Ela, que tranquilizava os outros com uma velha assertiva: esses seres, sejam quem forem, não conseguem nos fazer mal. Mais uma chance, ela implorou. Rememorou tudo o que acontecera. Tinha que voltar àquele apartamento em Nova Aliança. David e Aaron ficaram em silêncio. Então David aproximou-se e abraçou-a. Minha querida Jesse, nós amamos você. Mas neste assunto nós simplesmente não podemos ir contra as regras. À noite, ela sonhava com Cláudia. Certa vez acordou às 4 horas. Foi à janela e olhou para o parque, esforçando-se para enxergar além da luz fraca das janelas inferiores. Havia uma criança lá fora, uma figurinha minúscula, sob as árvores, numa capa vermelha com capuz. Uma criança olhando para ela. Ela desceu correndo a escada, mas apenas conseguiu perder-se no gramado deserto e úmido, no alvorecer de uma fria manhã cinzenta. Na primavera, mandaram-na para Nova Delhi. Ela teria que documentar as provas de reencarnação, segundo os relatos de crianças na Índia que lembravam-se de suas vidas anteriores. Um promissor trabalho já havia sido feito nessa área por um certo Dr. Ian Stevenson. E Jesse deveria encetar uma pesquisa independente para a talamasca, que poderia produzir resultados igualmente frutíferos. 2 membros mais antigos da ordem encontraram-na em Delhi. Deixaram-na imediatamente à vontade na velha mansão inglesa onde moravam. Ela acabou adorando o trabalho, e depois dos choques iniciais e dos pequenos desconfortos, acabou amando a Índia também. No final do ano, sentia-se novamente feliz e útil. Aconteceu outra coisa, uma coisinha pequena, mas que parecia um bom presságio. Num bolso de sua velha mala, aquela que Maharat lhe dera anos antes, ela encontrou a pulseira de prata de Mael. Sim, era feliz. Mas não esquecia o que acontecera. Havia noites em que se lembrava tão vividamente da imagem de Cláudia, que acabava por levantar-se e acender todas as luzes do quarto. Em outras ocasiões, jogava ver à sua volta, nas ruas da cidade, estranhos seres de rosto pálido, como os personagens da entrevista com o vampiro. Sentia que estava sendo vigiada. Por não poder contar a Maharat sobre essa estranha aventura, suas cartas tornaram-se ainda mais apressadas e superficiais. No entanto, Maharat continuava fiel. Quando membros da família vinham a Delhi, visitavam Jesse. Tentavam mantê-la dentro do rebanho. Mandavam-lhe notícias de casamentos, nascimentos, mortes. Imploravam que fosse visitá-los nas férias. Matthew e Maria escreviam da América pedindo que Jesse voltasse logo para casa. Sentiam saudades dela. Jesse passou 4 felizes anos na Índia. Documentou mais de 300 casos individuais, que incluíam impressionantes evidências de reencarnação. Trabalhou com alguns dos melhores investigadores do oculto que ela já conhecera. E achava o trabalho sempre gratificante, quase consolador. Muito diferente das caçadas a fantasmas dos anos anteriores. No outono do 5º ano, ela finalmente cedeu aos pedidos de Matthew e Maria e foi passar um mês nos Estados Unidos. Eles ficaram felicíssimos. Aquele encontro significou para Jesse muito mais do que ela própria tinha imaginado. Adorou estar de volta no velho apartamento de Nova York. Adorava jantares tardios com seus pais adotivos. Eles não a interrogavam sobre o trabalho. Sozinha durante o dia, ela telefonava para antigos colegas de faculdade ou dava longos passeios solitários pela palpitante paisagem urbana das esperanças, dos sonhos e das mágoas infantis. 2 semanas depois de sua volta, Jesse viu o vampiro Lestat na vitrine de uma livraria. Por um instante achou que se enganara. Não era possível. Mas era. O vendedor contou-lhe sobre o disco do mesmo nome. O show em São Francisco. Jesse comprou o ingresso a caminho de casa, na loja onde comprou o disco. Durante todo o dia, Jesse ficou deitada no quarto lendo o livro. Era como se o pesadelo da entrevista com o vampiro tivesse voltado, e mais uma vez, ela não conseguia fugir dele. No entanto, sentia-se estranhamente tocada por cada palavra. Sim, reais, todos vocês. A história ia e voltava, retrocedendo até o bando romano de Santino, a ilha que era o refúgio de Marius, ao túmulo druida de Mael, e finalmente a aqueles que devem ser preservados, vivos, porém duros e brancos como mármore. Ah, sim. Ela tinha tocado essa pedra. Ela tinha olhado dentro dos olhos de Mael. Tinha sentido o toque da mão de Santino. tinha visto o quadro pintado por Marius nos cofres da Talamasca. Quando fechou os olhos para dormir, viu Margaret na sacada da casa de Sonoma. A lua estava alta, acima dos topos das sequoias, e a noite cálida parecia estranhamente cheia de promessas e perigos. Eric e Mael estavam lá. Também outros que ela não conhecia a não ser das páginas de Lestat. Todos da mesma tribo. Olhos incandescentes, cabelos bruxuleantes, a pele uma substância brilhante e sem poros. Em sua pulseira de prata milhares de vezes ela contemplava os antigos símbolos celtas de deuses e deusas com quem os druidas falavam nas florestas como aquela para onde Marius certa vez fora levado como prisioneiro. Quantas ligações ela precisaria entre aquela ficção esotérica e o verão inesquecível? Mais uma, sem dúvida. O próprio vampiro Lestat. Em São Francisco, onde ela poderia vê-lo e tocá-lo. Aquela seria a ligação definitiva. Ela saberia então, naquele momento, a resposta de tudo. O relógio tic-taqueava. Sua lealdade à Talamasca estava morrendo no silêncio da tarde. Ela não lhes contaria uma só palavra. Isso dava-lhe uma grande pena, pois eles teriam dado muita importância e sem egoísmo. Não duvidariam de coisa alguma. A tarde perdida. Lá estava ela novamente, descendo para o porão de Margaret, pela escada em espiral. Não conseguia empurrar a porta? Olhe, veja o que viu então. Alguma coisa não tão horrível à primeira vista. Simplesmente aqueles que conhecia e amava na escuridão adormecidos. Mas Mael está deitado no chão frio, como morto. E Margaret está sentada de encontro à parede, ereta como uma estátua. Os olhos dela estão abertos. Acordou com um susto. O rosto vermelho, o quarto frio e escuro. Miriam, disse em voz alta. O pânico diminuiu gradualmente. Ela se aproximara, apavorada. Tocara em Margaret, fria, petrificada. E Mael morto. O resto era escuridão. Nova York. Ela deitada na cama com um livro na mão. E Miriam não vinha. Lentamente desceu da cama e atravessou o quarto até a janela. Ali, na empoeirada penumbra do entardecer, estava a alta e estreita casa fantasma de Stanford White. Ela a encarou até que a imagem se desvaneceu aos poucos. Da capa do disco, apoiada na penteadeira, o vampiro Lestat sorria. Fechou os olhos. Visualizou o trágico casal, aqueles que devem ser preservados. Rei e rainha indestrutíveis em seu trono egípcio, a quem o vampiro Lestat cantava seus hinos nos rádios, nas vitrolas automáticas e nos pequenos toca-fitas que as pessoas carregavam. Viu o rosto branco de Margaret brilhando nas sombras. Alabastro. A pedra que está sempre cheia de luz. A tarde caindo, de repente, como acontece no final do outono, a tarde opaca, desvanecendo-se no brilho agudo da noite. O trânsito troava na rua apinhada, ecoando pelas laterais dos prédios. O trânsito sempre fora assim barulhento nas ruas de Nova York. Ela encostou a testa na vidraça. Pelo canto do olho via a casa de Stanford White. Havia figuras movimentando-se dentro dela. Jesse partiu de Nova York na tarde seguinte, no velho conversível de Matt. Fez questão de pagar pelo carro, apesar dos argumentos dele. Sabia que não o traria de volta. Então abraçou os pais e, no tom mais casual possível, disse-lhes todas as coisas simples de seu coração, que sempre desejara que ele soubesse. Naquela manhã mandaram uma carta expressa a Margaret, juntamente com os dois romances vampirescos. Explicou que tinha abandonado a Talamasca, ia ao show do vampiro Lestat na Califórnia e queria parar na propriedade de Sonoma. Tinha que ver Lestat. Isso era de crucial importância. Sua velha chave serviria na porta da casa de Sonoma? Margaret permitiria que ela parasse lá? Foi na primeira noite em Pittsburgh que ela sonhou com as gêmeas. Viu as duas mulheres ajoelhadas diante do altar. Viu o corpo cozido, pronto para ser devorado. Viu uma das gêmeas erguer o prato com o coração, a outra o prato com o cérebro. Então os soldados, o sacrilégio. Quando chegou a Salt Lake City, tinha sonhado três vezes com as gêmeas. Tinha visto sua violação, numa cena vaga e aterrorizante. Tinha visto um neném nascido de uma das irmãs. Tinha visto o bebê escondido quando as gêmeas foram novamente caçadas e aprisionadas. Teriam sido mortas? Ela não sabia. Os cabelos vermelhos. Se ao menos pudesse ver os rostos delas, os olhos. Os cabelos vermelhos a torturavam. Foi somente quando telefonou para David de um telefone público na beira da estrada que ficou sabendo que outras pessoas tinham tido esses sonhos. Paranormais e médiums no mundo inteiro. E sempre havia uma ligação com o vampiro Lestat. David mandou Jesse voltar para casa imediatamente. Jesse tentou explicar calmamente. Ia ao show para ver Lestat. Tinha que fazer isso. Havia outras coisas, mas era tarde demais para lhe contar. David que a perdoasse. Você não pode fazer isso, Jessica. Disse David. O que está acontecendo não é simplesmente um caso para os arquivos. Você tem que voltar, Jessica. A verdade é que precisamos de você, desesperadamente. É impensável tentar as coisas simples do seu coração, que sempre desejara contato sozinha. Jesse, escute o que estou lhe dizendo. Não posso voltar, David. Sempre amei você, vocês todos. Mas diga-me uma coisa. É a última pergunta que lhe faço. Por que você não pode vir? Jesse, você não está me escutando. A verdade, David. Conte-me a verdade. Você sempre acreditou mesmo neles? Ou sempre foi uma questão de objetos, registros e pinturas guardadas em cofres? Coisas de ver e tocar? Você sabe o que estou dizendo, David. Pense no padre católico ao dizer as palavras da consagração durante a missa. Ele acredita mesmo que Cristo está no altar? Ou é só uma questão de cálices, o vinho sacramental e o coro cantado? Ah, que mentirosa ela era. Por esconder tanta coisa dele e, no entanto, pressioná-lo assim. Mas a resposta não a decepcionou. Jesse, você entendeu errado. Sei o que são essas criaturas. Sempre soube. Nunca tive a menor dúvida. E por causa disso é que nenhum poder deste mundo conseguirá me fazer comparecer a esse show. É você quem não consegue aceitar a verdade. Tem que ver para crer. Jesse, o perigo é real. Lestat é exatamente o que diz ser. E haverá outros lá. Ainda mais perigosos. Outros que podem descobrir o que você é e tentar feri-la. Entenda isso e faça o que eu lhe digo. Volte para casa. Agora. Um momento ríspido e doloroso. Ele estava tentando alcançá-la. E ela apenas lhe dizia adeus. Ele dissera outras coisas. Que lhe contaria toda a história. Que abriria os arquivos para ela. Que todos precisavam dela exatamente em relação a isso. Mas ela estava pensando em outras coisas. Não podia contar a ele toda a história. E esse era o seu sofrimento. Estava tonta novamente. E o sonho a ameaçava quando ela desligou o telefone. Tinha visto os pratos, o corpo no altar. A mãe delas. Sim, a mãe delas. Hora de dormir. O sonho quer entrar. E depois continuar. Rodovia 101. 7h35 da noite. Faltam 25 minutos para o show. Ela acabara de atravessar o desfiladeiro na Waldo Grade e ali estava o velho milagre, o enorme horizonte de São Francisco derramando-se pelos montes, bem além do brilho negro da água. As torres da ponte Golden Gate erguiam-se diante dela, O vento gelado da baía congelava suas mãos nuas agarradas ao volante. O vampiro Lestat começaria na hora marcada? Dava-lhe vontade de rir, pensar numa criatura imortal tendo que chegar na hora marcada. Bem, ela chegaria na hora marcada. A viagem estava quase no final. Toda a tristeza desaparecera. Tristeza por David, Aaron e aqueles a quem amara. Também não sentia tristeza pela grande família. Apenas gratidão por tudo. No entanto, talvez David tivesse razão. Talvez ela não tivesse aceitado a verdade dura e assustadora, e sim simplesmente penetrado no reino de lembranças e fantasmas, de criaturas pálidas que eram a própria matéria dos sonhos e da loucura. Estava caminhando em direção à casa fantasma de Stamford White, e não tinha importância quem morava ali. Seria bem-vinda. Eles estavam tentando dizer-lhe isso desde que ela conseguia lembrar-se.